Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto! Que lixo! O Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies, and up a cloudy draw. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada, o podcast Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X. Do meu lado direito, ele que é conhecido como Mama Rola da Avenida, Wesley Zop. Mama Rola? Eu achei que era Rei Momo. Não, não é Mama Rola. Não é mãe, mãe de rolas? Ah, isso, mano. Passarinho. Ah, é isso mesmo. Não, não é sobre a criação de rolas que você tem? Claro. É, viveiro. Só pode ser isso. Obrigado, obrigado. Do meu lado esquerdo, ele que é dono do site wesleymamarrola.com, Gabriel Asmar. Queria dizer que abrimos um espaço só seu agora. Você pode se registrar como um filho da Mama Rola. E ganha o direito de toda vez que vê a mama, dizer mama. Como substituto aqui hoje, a nossa estátua de piche que expurga betume quente, Anderson Negão. Fala, negra! Expurga betume. Como convidado, ele que tem bigode de frentista de posto e é modelo de nádega esquerda para comercial de cerveja, não sabe se é ativo ou passivo no Tinder, Thiago Cido. Lambda, lambda, lambda, nerd! É pra falar isso aqui? É? Não precisa, não. Trouxe esse cara. Foi a única vez que a gente deixou o microfone dele aberto. Só o microfone? Então, por favor, nossas redes sociais. Acabou esse episódio. E eu aqui, Douglas Domiciano Ganso, rosteando essa trupe de escolhedores de alho na feira, o único host da podosfera que coça o cu com arame farpado. Você coça, sim, é verdade. Mas por dentro, eu coço o cu por dentro. Dentro. Não, não é longitudinal. Transversal. Colonoscopia, né? Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, podcast onde os membros não precisam colocar, fazer stand-up comedy pra ser engraçado. Muito bem, antes de mais nada, vamos para os nossos recadinhos. Anderson Negão, você não vai acreditar. O quê? O Chorume tem uma espécie de padrinho, que é o nosso esmola, onde o ouvinte pode chegar lá no nosso site, chorume.com.br/esmola, e doar uma quantia a partir de R$1 até 990 milhões de reais para manter o Chorume funcionando. Manter o Chorume funcionando, eu não tô falando de equipamento, não estou falando de microfone, não estou falando desse belo estúdio, estou falando do que faz a gente levantar todo dia de manhã e viver a vida como ela é. Estou falando do que, Wesley Zop? De chupar sorvete e pegar traveco. Traveco não, travesti. Exato. É, não, travesti. Então aquele belo travesti rechonchudo, gordinho, delícia, aquele travesti que, ó, mete o nabo, bicho. Sem dó. Aquele que passa a rola na sua cara, mas é aquela rola, não é preguiçosa não, dá três demão de rolada na sua cara pra ter a pintura completa ali, bicho. Isso só é possível graças a quê? A doação de esmolas dos nossos queridos ouvintes. Vou pedir que elogie eles, porque graças a eles a gente conseguiu manter mais uma vez aí o nosso furor sexual por travestis e tomamos um belo sorvete de linguiça em Caraguá. Eu não vi nenhum sorvete lá. Tava escuro. Existe, cara! Não existe sorvete de linguiça. Será que não? É, a gente nem tava em Caraguá também. É, né? Mas tudo bem. Chupamos lá. Tá, chupamos linguiça, sim. O primeiro deles foi Jean Carlos Saba Alves. O que você diz dele, Wesley Zop? Eu percebi que há um tempo pra cá, as pessoas não elogiam mais os outros com o nome de gases nobres. Vocês perceberam isso? Não tem mais esse costume. Cara, isso daí foi até 1987. Depois, né? Parou. Depois parou, cara. Então. Acho que foi o quê? Acho que foi aqueles clipes, né, que começaram a surgir na MTV. Sim. Que mudou isso. Ou o aquecimento global. Muda o foco, né? Muda o foco. E aí? Qual que é o nome dele? Jean Carlos Saba Alves, que já mandou um e-mail falando que passou DST pras irmãs. Pra Nossa, irmã. Esse doente. Ele só pode ser um argônio. Né? Eu penso que sim. Claro. E o que falar de Renan Furini, Gabriel Asbar? Diria que ele é um belo hélio. Hélio, pô, conhecidão. E é um senhor gás também, já velho. Dá um up, né? Dá um up. E o que falar de Thiago Miranda, Anderson Negão? Ele é um xenônio. Ele é mesmo. Xenônio parece um nome de cu, mas é aquele cu que quando você olha parece buceta. O xenônio. Tem razão. É gordinho, né? É, se me falar, ó, come um xenônio, você é buceta. Ah, não, cu. É um cu senta. Vai que juntou os buracos, né? Pode ser. Eu quero falar de Rauan Espego dos Santos, Wesley Zop. Criptônio, claro. Sim. Só pode ser. Tá decrépito já, né? O cara tá na cripta, né? Olha a foto do cara. É, realmente, esse pau aqui não tá saudável, não. O que fala de João Paulo Mondoni, Gabriel Asbar? Um belo neônio. Neon! O cara é brilhante! Brilha no escuro! Brilha na night! Porra. E agora, Anderson Negão, o que falar de Eloy Carlos Santa Rosa, nosso querido Eloy? É, mas ele é um oxigênio. o Eloy... Sem ele, nobre, estaríamos, né? Sem ar, né? É, a gente precisa dele pra viver. O Eloy não é um gás nobre, né? O cara de Bauru não pode não podia ser nobre, nobre, né? E o último contribuinte do Esmola aqui foi Rafael Godoy. Ele não vai receber elogio, mas tem uma observação aqui na esmola dele. Ele só conseguiu dar esmola com a grana que ele ganhou vendendo o toba do amigo dele chamado Vandriano. Por isso ele não merece elogio? É, porque não foi esforço bem dele, ele, né? Não. Foi esforço do Vandriano. Mas o Vandriano não merece o elogio? Não, o Vandriano, toda vez que eu peidar, agora não vou falar que eu peidei, eu falei que eu produzi um Vandriano agora. O nome dele vai ser o nome de do meu gás agora. Tá certo. Que honra, hein? Que gás nobre. Afinal, é do mendigo alfa. Nem só de esmola vivem os travestis do Chorume, Wesley Zop. Não só de esmola. Também vivem de camisetas, não é, Gabriel Asbar? Como faz pra adquirir uma camisetinha? Entra lá no site www.chorume.com.br/lojinha. Tem 4 modelos totalmente excelentes, cada um por R$39,90 mais frete. Beleza, uma camiseta 100% algodão que não deixa cheiro na teta. E também você consegue sufocar aquela prostituta que você comeu, mas você não quer pagar. E o que você faz? Dá aquela sufocada de ameaça. E funciona, queria saber. E não esgarça. É bom que não esgarça. E funciona assim, suja não, de verdade, batom. Na verdade, quando ela voltar ali assim, vai ver a camiseta. Tu fala, não precisa nem pagar. Talvez com a camiseta ali ela pense que você vai fazer de novo. Talvez podia ter mostrado a camiseta antes. Talvez qualquer camiseta tenha o mesmo efeito, mas não vem ao caso. Compre lá, você vai ajudar muito o Chorume com isso, mas pode ajudar o Chorume também através dele, Anderson Negão. iTunes. Como proceder pra nos deixar com aquele tesão eréptil através do iTunes? Você vai lá no seu computador ou no seu iPhone. Se for da Apple, já vai estar instalado. Você vai lá, procura por Chorume com X na categoria Família Brasileira, Religião e Reflexões. Filosofia. Coaching. Sim. Econometria. Assina, dá 5 estrelas. Faz um comentário. Faz um comentário. Você sempre esquece da porra do comentário. Faz a porra do comentário. Não esquece. Obrigado. Igual eu, filha da puta. E eu não vou mais falar pra deletar o site, que essa semana deletaram. Não fala. Muito por aí. Muito bem. Mas existe gente filha da puta nesse mundo, né? Claro, muito. Gente que fala, eu não quero dar dinheiro pra esses desgraçados. Faz muito bem. Eu também não daria. Não. Ainda toma o que a gente tem, né? Mas, exato. O cara vem aqui, invade, rouba. Você acha que a gente não sabe o que é você, mas a gente sabe. O quê? Do que vocês estão falando? Do que vocês estão falando, gente? Mas tá, é outra história que também não vem ao caso. O cara pode falar, eu não tenho a mínima vontade de baixar o iTunes, porque eu sou comunista, estou aqui baixando no meu celular soviético, não tem iTunes. Você pode fazer o quê? Você pode ajudar o Chorume compartilhando esse episódio nas redes sociais aí. Espalhando a palavra. Você pode ir lá, por exemplo, você vai lá no Tinder. Não, a gente tá no Tinder? Não, a gente não tá. Ah, o Anderson tá, é verdade. Exato. Mas você pode ir lá no Tinder, em vez de você tentar comer as pessoas lá, que 90% são feias, você faz o quê? Fala, ó, ouve o Chorume. Ah, excelente. Eu vou fazer isso hoje. A pessoa já tá amargurada. Já levou fora. Porra, pra entrar nas drogas é facinho, bicho. Então, é verdade. Por favor, compartilha no episódio nas redes sociais. Recadinho rápido, Wesley Zop. Manda. Um pessoal da Podosfera pediu pra gente avisar aqui que no dia 9 de setembro haverá um encontro de podcasters e ouvinte de podcasts lá em Curitiba. O encontro se chama Ouvindo Capivaras. Ocorrerá dia 9 de setembro em Curitiba, Wesley Zop. Curitiba, Paraná, e não Curitiba, sim. Afeganistão. Caso você... Eu errei, né? Eu fui lá no evento, não tinha nada. É verdade. O evento será a partir das 13 horas num bar chamado Quintal do Monge, localizado no Largo da Ordem. Então... Você vai estar lá? Acho que ninguém do Chorume vai. Você que é ouvinte do Chorume, você fala, por que eu vou se nenhuma pessoa do Chorume vai? Mas vai ter pessoas lá que ouvem o Chorume, você pode conversar sobre o Chorume lá. É muito legal quando você conhece alguém que ouve o podcast que você ouve. É verdade. Vai ter pessoas que produzem outros podcasts lá. Então vai ter a galera do NPcast, vai ter a galera do Curva de Rio. Vai ter a Tainê do Fermata, que já gravou aqui com a gente. Vai ter mais quem lá, Anderson, negão? Vai ter o Vulto, William Vulto. Isso, do Observador Quântico. Então, porra, vá lá, vai ter outros ouvintes, vá lá. Ajude a gente aí a divulgar o podcast, a instituição. Posso falar isso, Wesley Zó? Posso falar o que eu quiser aqui também. Pode falar. Né? O cara fala de cu de cabelo aqui, não vai poder falar instituição. Pode falar instituição. Aí já não. Então ajude a divulgar a Podosfera, o podcast em si, pra a mídia continuar crescendo cada vez mais. Então esses eventos são importantes por causa disso. Eu queria ir? Acho que sim. Queria, mas não vai dar. A Débora Espala só ofereceu estadia pra gente muito em cima da hora. Não dá mais pra confirmar. Em breve iremos pra Curitiba, dessa vez. Falando nisso, parabéns pra Débora aí, que fez aniversário recentemente. É verdade. Sim. Parece que foi esse ano mesmo. Acho que foi esse ano. Tem uma maneira de fazer aniversário todo ano. Besteira. Como Chorumadas na Podosfera, temos a participação de Wesley Zop lá no Curva de Rio, onde ele, falando as bobagens dele em off, né? Você quer conhecer o Wesley Zop em off, o verdadeiro Wesley Zop, igual o verdadeiro Márcio Seixas em off, temos Wesley Zop em off lá no curvaderio.com, episódio preliminares 10, o título é Traveco Hambúrguer e Pinga. Então acho que é uma descrição do Wesley Zop. Come traveco, tem corpo de hambúrguer e o corpo dele pinga. Mas pinga o quê? Pus, obviamente. Ah, bom. Então ouça lá o podcast Curva de Rio, lá no curvaderio.com. Ele é engraçado tanto quanto você vê seu cachorro atropelado. É. Nossa, que engraçado. Ah, peraí, mas eu gostava desse cachorro. Mas, igual qualquer cachorro. Obviamente que não, né? Ah, tá. Quem vai gostar de um cachorro? Cachorros são só alimentos, cara. Mas gostar como alimento, porque ele é atropelado, você perdeu o alimento. Não. Aí você não precisa sacrificar, né? Não, facilitou. E não precisa bater com martelinho. Ah, sim, é verdade. Dependendo do que foi atropelado. Atropelado com Mercedes, foi com dignidade. Não precisa cortar o pescoço dele com estilete. Exatamente. Entende? Ah, bom, vou anotar isso aqui. Sem mais delongas, vamos para a nossa sucinta, gostosa, rápida, e por que não dizer creme cheese, Leitura de e-mails e comentários. Pode dizer que eu não fiz. Obrigado. Chorume! Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. O primeiro comentário dele, Pedro Augusto, no episódio 99, Histórias de Férias. E aí, meus queridos chorumentos, eu, que sou um jovem gafanhoto, estou a poucos segundos de ouvir mais um episódio desse podcast infame e cheio de cagadas em lata. Minha esperança é que ele me provoque um infarto e eu consiga voltar dos mortos. Porra. Uau, bonito. Legal. Gostei. Tomara que sim. Tomara que não tenha voltado também. Não, né? Mas às vezes ele pode fingir que morreu e falar que voltou dos mortos. E montar uma religião. Sim. Muita gente começa assim, viu? Começa assim, é verdade. É verdade. Apenas fica aqui registrado o meu agradecimento por vocês terem me levado ao oitavo cosmo, o autoconhecimento e a elevação espiritual. Uma masturbação, né? Acho que ficou claro. A cunheta liberta. É, autoconhecimento, elevação, acho que é masturbação. Isso aí. É. Apenas ouvindo o melhor, pior podcast do mundo. Porra. Além desse, ele ouve o Chorume também. É. Legal. Não, cara. É bom não ficar num só também, né? Leitão é o Jeffon, comentou no episódio 99 também, relato de morte. Estava sozinho em uma pizzaria. Pô, isso é a morte mesmo, né, cara? Acho que não é, não acabou aí. Assim. Não. E eis que quando dou o play no Chorume, um cachorro é atropelado e morto na pista ao meu lado. Oh, caramba. Porra, cara, será que mataram um cachorro que abre tramelas? Não, mas um cachorro que abre tramelas sabe atravessar a rua. Você que é especialista, negão. É, ele sabe sim. Mas também muitas pessoas que sabem atravessar a rua morrem atropeladas. Exato. Mas talvez essas pessoas que morrem atropeladas... Não sabem abrir tramela. Não sabem abrir tramela. Não, acho que sabe. Duas coisas não dá pra fazer. E você aí, conhece todas as pessoas do mundo que foram atropeladas, cara? Mas eu conheço as pessoas que abrem tramelas. Isso é verdade. E elas são atropeladas? De vez em quando. Não sei, às vezes ela passa na rodovia do açúcar ali. Qual é a conclusão? Esse cachorro abriu a tramela ou não? É, eu tenho que fazer um levantamento, mas... Tá, vai parar pra malhar e fazer um levantamento. Eu não entendo isso, né? Não sei porquê. Hoje é dia do glúteo. Vai, né? Tá, fez aí o levantamento? Fiz. E aí? Não abri. Ah, tá. Menos mal. É igual, tipo, minha avó falava, bate um vento na porta de trás de casa, ela falava que ia chover. Deve ser a mesma coisa. Ele faz um levantamento, pelo tesão ele sabe se o cachorro abrir a tramela ou não. Thaís Rocha comentou aqui no mesmo episódio. Terminei minha maratona Lameruxa antes de chegar no episódio 100. Aê! Mas parece que já passamos do 100, né? Não, agora já, mas quando ela comentou, tá. Foi antes do 100. Então tudo bem. Já estou com saudades de ouvir a demência toda hora do dia, com um limite de 8 episódios, claro. Um beijo para os lindos e abraço pro Wesley. Oh, um abraço. Eric Fernandes, no episódio 100 Histórias de Casal, comentou: Olá, Lameruxos! Como assim vocês vêm na minha cidade e eu só fico sabendo depois? Da próxima vez, me avisem antes para poder lhes encontrar e oferecer-lhes um bolinho caipira. E uma cachaça típica, menos para o Douglas, que por não beber terá que tomar um suco de laranja com leite condensado. Pode ser. Será que leite condensado é leite do pau dele condensado? Travado ali, ele bebe leite e sai condensado. Segura a cabeça ali, vai pingando gota por gota ali. Que dedicação, né? Eu conheço um pai de família que inclusive adora suco de laranja. A gente recebeu um que adorava leite condensado também. Ele manda beijos do poeta Lameruxo. Vamos para a nossa leitura de e-mails. Está pronto, Wesley Zop? Nasci pronto. Cláudio Piccoli mandou aqui o assunto Páscoa. Fala, mendigada do melhor podcast do Brasil no ramo do conteúdo para a família tradicional cristã e leitura de e-mails. Tô rindo até agora do vídeo da Páscoa de vocês. Vocês são fodas com PH. Se candidatem, voto em vocês para presidente fácil. Que tal, Wesley Zop 2018? Zop 2018. Mas 2018 já? Não é melhor 2022? Então tá, Zop 2022. Por qual partido você vai se candidatar? PX. PX? Partido da Xuxa. Ah, tá. Achei que era partido da Pecheca. Não, porque seria... Deus que me livre. PP, né? Ele fala, só passei dizer que o episódio de pintura me fez pensar. Mas pensar não funcionou comigo. Só queria deixar uma pergunta polêmica. Esta vai para todos os membros do podcast. Todos vocês estão andando juntos por uma floresta obscura quando, de repente, vocês acabam parando em um mundo medieval. Um mago dá ao grupo uma escolha. Vocês podem escolher entre comer 3 alimentos: inhame, batata doce ou beterraba. Só é possível escolher um e não pode dividir. Porém... o mago odeia pessoas com o nome começando com W. Logo, se o seu nome começar com W, suas escolhas são diferentes. Você pode escolher transar sendo passivo com um dragão, um centauro ou uma fada. Lembrando que a fada tem um pênis com 2 metros e com a bitola de uma corda de navio. Caralho! Sempre ótimo mandar e-mail, vocês são fodas com PH. Obrigado. Então, eu acho que eu vou de batata. Tinha essa opção? Tinha, batata doce. A batata doce? Então eu vou de beterraba. É. Vocês, vai. Difícil escolher. Difícil. Difícil pra vocês, hein? Estão numa sinuca. Ah, sei lá, acho que eu vou de batata. Batata doce. Ah, mas batata ainda, né? É, tudo bem. E você? É, vou de inhame. Inhame, só pra não comer os 3 juntos. Se não ter briga, né? É. Ninguém põe a mão na comida dos outros. E você ia ser comido pelo quê? Pelo dragão, pelo centauro ou pela fada? Pela fada bitoluda. A fada eu acho que é a pior escolha. É claro, aí, né? Dragão você pega toda hora. Eu vou pelo centauro. Mas por quê? Já tem um caso com o centauro. Ah, e outra, é mais exótico, né? E outra, tem uma carona pra casa depois. E também tem carona, né? O dragão também teria, né? Não, você não sabe se é um dragão de Kosovo, bicho. Ah, é verdade. É. Dragão Kosovo, né? Centauro. Muito bem. Próximo e-mail, Guilherme Oliveira. O assunto é aumente seu pênis em até 10 centímetros. Ó, oh, você tava triste, pô? Isso aí, ó. Vai triplicar o tamanho. É, fala, seus dementes. Aqui é o Guilherme Oliveira e vim mais uma vez cumprir tabela por causa da minha promessa de enviar mais e-mails que o Leandro Lopes. No último episódio foi expelente. Não sei se vocês vão entender isso como um elogio ou como se eu estivesse chamando sua avó de puta. Mas é um elogio de qualquer maneira. Exato. Tão bom que na parte que o Ganso descrevia como errou a sacola na hora da cagada, eu ri tanto que a menina da minha frente começou a me olhar como uma cara de asco, como se eu fosse um demente ouvinte do Chorume que acabou de fugir de um manicômio e colocar uma freira. Cara, é específico. O que não deixa de ser verdade. Mas é específico. Pra entrar no clima da brincadeira de Facebook, quando esse e-mail tiver sido lido, já vai ter passado tempo suficiente pro filho da puta do Ganso. Aliás, pra filha do Ganso estar recebendo seu título de doutor. Foi semana passada, inclusive. Sim. Vou falar 9 mentiras e uma verdade. Então, obviamente, todas as verdades e mentiras aqui são desvendadas por Anderson Negão. Claro. É. Que diz ser um profissional da mentira, mas acho que é mentira isso daí. Primeira. Quando eu era pequeno, virei quase uma garrafa toda de 600ml de álcool de carro pensando que era água. Porra, mas o que cara? O cara recebia rolada na garganta todo dia pra não sentir que se era. Mas tá. Segundo, teve uma festa do pirulito aqui na UFO, é a Universidade Federal de Uberlândia. É, caso não saibam, esse pirulito tem que passar na boca de todo mundo da festa. Não sei se o pirulito é um eufemismo pra rola grossa e veiúda. E nela tinha um pessoal da charanga com cachumba e agora o surto de cachumba saiu da engenharia e veio pra humanas também. Isso é possível. É. Universitário gosta de pôr a boca em tudo, bicho. É verdade. De humanas, então, nem se fala. Então... Eu estranhei, esse é o engenharia, isso daí? Não, era o cachumbado, né? Ah, tá, o cachumbado. Terceiro, eu tenho cócegas na cara. É, possível. Cócegas na cara? É possível. É mais possível do que o álcool ainda. Ah, é. Nada superou o álcool. Quarta, quando eu era pequeno e tava brincando de explodir aqueles ninhos de cupim, estouramos uma boiada. Como recuperaram as vacas, eu não sei. Tá. Ah, mas se os caras estão estourando cupim perto da boiada, eles ficam longe. É. E o medo dos boi? Não é perto da boiada, é que com barulho a boiada. Ah, ela é. Mas porra, não, tinha que estar muito perto. Não, uma banana de dinamite. É, eu lá, não né? sou. O que é isso? O cara. Ele tá lidando com um terrorista. É. Você achou que ele colocou dentro ali o quê? Aquela bombinha 10 que você estoura na mão? Não, véio, provavelmente. Era mas estourou um cupinzeiro, caralho. Não, C4. Você não sabe o tamanho do cupinzeiro também? Que tamanho de. O mínimo do tamanho do cupinzeiro, um 10 lá, não vai estourar. Tá, mas na ele tá falando que estourou. Vai que não estourou também. Ah, bom, pode ser mentira. Então, vamos pensar nessa hipótese, bem, né? Anderson Negão é o especialista, eu só sou um questionador. Mas é mentira. Tá, açaí tem gosto de terra, dá vontade de pegar e entregar pro seu Vilmondes, fazer um rejunte de alguma casa. Tá. Sexto, por algum motivo já tive 4 diarreias enquanto ouvi o Chorume. Não, às vezes na vida, né? Você tem diarreias e na vida você ouve o Chorume. Coincide. E tem uma coincidência aí. Não que seja consequência. É. Não. Sétimo, uma das quais durou quase 10 horas e consumiu 9 rolos de papel higiênico. Então uma diarreia de 10 horas e 9 rolos de papel higiênico. 9 rolas. É. Aí é mais verídico. Porque, cara, 10 horas de diarreia, no final seu cu já foi tanta água que ele é autolimpante ali. 8, não sei mais o que pôr aqui. 9, já sei, Wesley Zop beija prepúcios. Essa é verdade. 10º, bati 3 pro último episódio. Cara. E aí, qual que é a mentira? Bom, a 8 é mentira, que ele sabe o que ele colocaria ali na 8. Afinal, ele colocou na 9. Acho que é a mesma coisa. Tá, isso é óbvio, mas exclui essa. O que tá escondido aí nas entrelinhas. É. Eu vou na do boi. Ah, do boi? É. Acertou, cara! É um filho da puta! Olha só! Olha o que ele escreve. A mentira era a quarta opção. Eu realmente brincava de estourar ninhos de cupim e realmente aconteceu de uma boiada ser estourada nessa brincadeira. Mas nesse dia eu faltei. Perdeu o ápice. Então foi isso, Anderson Negão. Parabéns. O cara é especialista mesmo. O cara é bom, cara. Modo randômico dele de viver a vida, cara, ele consegue identificar coisas sociais que a gente não percebe. Só pra entender, ele é tipo o equivalente ao Derico do Chorume, assim, ele é um especialista em assuntos genéricos, qualquer dúvida joga pra não, ele? Não, ele é o Anderson Negão, eu não apresentei. É. Derico? Porra, Derico! Peraí, quem que é Derico, cara? Derico de cu é rola, cara! Porra, é essa, velho? É o Anderson Negão! Não é especialista em nada, ele é só um substituto. Eu devo ser mais famoso que esse Derico. Eu conheço o Anderson, não conheço o Derico. Então... Tem razão. Não, falha a minha de não ter apresentado o cara só porque é substituto. Mancada, né? Não, desculpa aí. Valeu, valeu. Obrigado. Tipo, esse cara é o Derico, inventa um nome. Ele nem chamou ele de Derico. Tá. Ô, Derico, parabéns. Não, Anderson. É que é Anderico. Próximo e-mail, Roberto Carrafa. Assunto reconhecimento de pessoal. bom dia, tarde ou noite. Sou o Roberto, de São Paulo, capital, moro perto de Aricanduva. Um rio que tem um costume de vazar e afogar os ribeirinhos. Porra, esse rio, né, bicho? Ué, ele afoga onde? Na água. Não, porque o rio tem mania de afogar. O rio tem mania de afogar o cara, mas ele pode afogar no travesseiro. Ah, é verdade. O rio é vivo. Mas daí não é afogar, o rio é vivo. Asfixiar, mas na linguagem popular. Ah, na linguagem dos rios também tudo é afogar. Tudo é afogar. Eles não conhecem outra linguagem, exato. Mas não sei, não mandou detalhe. Ele estava eu na Praça Roosevelt, um ponto conhecido de brigas de mendigos. E também por ser lá tem um espaço para lapatões de apresentação. Ah, sim. Bebendo com minha namorada e uns amigos. E no meio da conversa, sem sentido pra mim, eu gritei. Mas antes, é chegada a hora mais esperada. E vem um cara desconhecido falando bem alto. A pergunta polêmica! Não! O desgraçado também ouvia chorume. Logo vi que não era bom elemento. É claro que peguei minha namorada e saí logo dali, porque poderia ser um talarico, filha da puta. Valeu aí, vocês são fodas. Mas antes, uma pergunta polêmica para todos da bancada que são talarico, filhas da puta. Thiago. Hoje fica pra você. Ah, é? Tá, vai. Se você está em uma ilha deserta e o único jeito de sair da ilha é bater nos joelhos de alguém por ser velho demais pra ficar com sua prima, e quando pega o RG dele, você vê que ele é menor, só que com uma cara de velho acabado, filha da puta, o que você faz? Bate ou não? Claro que eu bato e jogo o documento no bueiro ainda. É isso que eu faço. É. Aqui se faz é que se paga, né? É o que eu penso. Só queria deixar um beijo pra minha namorada Letícia. Então, como é pra namoradas Letícias, Gabriel, mande um beijo pra namorada Letícia. Letícia, um beijo pra você. Eu queria chamar Letícia agora. Próximo e-mail, Jonathan Moreira. O assunto, episódio 74, apelidos. Fala, chorumosos, me chamo Jonathan, tenho 28 anos e moro em Goiânia, Goiás. Então, em breve, vamos receber aí, provavelmente, o CD da dupla sertaneja. Ele do irmão, né? Ele do irmão dele vai mandar. Era pra ter mandado e-mail há muito tempo, mas hoje consegui abrir mão do meu orgulho e minha dignidade e mostrar que eu sou essa merda que falha miseravelmente em ser o pior podcast do mundo. Prometo que não vou demorar mais do que 5 horas, visto que a leitura de e-mail é bastante curta. Eu gosto desse comprometimento aí. O ouvinte entende que a gente não pode ficar anos lendo e-mail aqui e a gente não pode ficar falando assunto esmos ou tentando enrolar durante a leitura de e-mail. Por exemplo, perguntando o que você achou da última rodada do Brasileirão, Gabriel Osmar. Ah, eu achei que foi um espetáculo. E o que você achou dos comentários da Débora, da hora, dos outros dias? Achei da hora. É bom que não tem enrolação aqui. Não passa, né? Não é prolixo. Exato. Na minha escola inventaram todo tipo de apelido. Um amigo meu, por ser cabeçudo, chamaram ele de Rasga-mãe. Por ter rasgado a dele no dia do seu nascimento. E também por rasgar a mãe dos amigos lá. Arrombava a puta rola. Grossa, né, bicho? Essa é a que arrombou a mãe dele na hora que nasceu. A rola cabeçuda, a rola cabeçuda que arrombou a mãe. Arrombou a mãe dos outros. O médico puxou o bebê todo e falou, só falta a rola, né? A mãe da bem dele da... São gêmeos, não! Outro amigo meu chamaram de cabeça de geladeira por causa da cabeça quadrada. Outro chamado de espiga por ser alto e magro e por aí vai. O que você achou desses apelidos? Cara, nunca tinha ouvido da geladeira. É interessante. É, o cara tem uma cabeça quadrada, pode ser chamado de Big Big também. Mas é bom que esse cara não tenha cabeça quente. É verdade, não é esquentadinho, né? Nem as meninas escaparam. Uma amiga minha era chamada carinhosamente de Vaquinha, por ser peituda. Outra de Xuxa, portanto chamarem ela de Olha Bonitinha da Xuxa. E por ser peituda também. Sim. E tinha uma que era chamada de Peitos Arolhos por ter os peitos separados. Porém, peituda. Sim. Cabia uma cabeça ali, né? No lugar das tetas. E nem tampava as orelhas. Você ia no meio do peito da menina e abria os braços pra pegar nas tetas. Dá pra fazer slackline, inclusive. Fazia anjinho pra acariciar. Nem eu escapei, mas meu apelido não era ruim. Quando eu tinha meus 16 anos, fui convidado, eu e mais uns amigos, pra almoçar na casa de uma outra amiga. E nesse dia, a vizinha dela também estava lá e se interessou por mim. E eu também, só que eu era muito tímido. Assistimos filmes juntos. A gente conversava bastante. Danado! Porém, por causa da minha timidez, eu não chegava nela. Mas ficava com umas brincadeiras esquisitas, tipo disputar quem fica mais tempo sem piscar o olho. O olho do cu, né? E dava aquela dedado, coçadinha. Peteleco, opa, piscou não! E até um segurar o cadarço enquanto o outro vai puxando até soltar. Cadarço, pênis rola, todo mundo entendeu? Sim, sim, não, sim. Eu não tinha pego essa referência. Faz mais sentido quando agora. É fino, mais compridinho. Sim, sim. Cadarço. O fato é que no final do dia acabei beijando essa menina. Tá vendo, negão, filha da puta? É assim que se faz? Você pode ficar com as suas bichices de... Sei lá, o que, que ele faz, os dois homens? Além de nos decepcionar. Mas tem outra coisa que ele faça? O cara vai lá e lute a menina. Promete tudo. E não dá nenhuma bicota. Céus bitota. E terras. Céus e terras. Tira foto de mão dada junto e posta nas redes sociais. 30 centímetros de prazer. Exato. Mas... Mole, mole, mas, mole. Ó, é vídeo pornô pros amigos que é bom nada, cara. Tá bom. Desculpa, mano. Seu falho. E meus amigos gritaram parecendo um gol do Flamengo no Fla-Flu. É, aquele gol mais ou menos. Contra time pequeno, né? Não, não, não, não se comemora muito. Ah, olha, foi outro gol. Gol. Comemoração que você tá dando tiro pra cima. É, ou aquele cara que foi na torcida do adversário porque era mais barato, né? Aí saiu o gol e ligou. E ficaram impressionados com as técnicas de conquista que usei. Dizendo que a disputa de não piscar na realidade estava hipnotizando. E o cadarço, na realidade, é um encantamento que a fazia se apaixonar. Por fim, com técnicas tão impressionantes, meu apelido passou a ser Mestre Jedi. Parabéns. Tirando o fato de que os Mestres Jedi não transavam. Não... É. Era... Faz você sentido. Prefere, você que agora está casado, com filhos, você prefere ser chamado de Mestre Jedi... Ou de transador? Qual que o pessoal vai acreditar mais aqui? Qualquer das duas opções tava bom pra mim, que eu sou chamado de filha da puta. Não, não. Mestre Jedi é mais crível. Ah, sim, entendi. É. Só que meu apelido chegou a outro nível. Assim como Goku e Vegeta em Dragon Ball Z, meu apelido teve uma fusão. Um belo dia na faculdade teve uma apresentação de grupo e eu estava na frente, porém nesse dia eu estava usando uma calça que por algum motivo estava mostrando o volume do documento. E pra piorar, parece que deu uma paldurecência durante isso. Pô, quem não fica pau duro no meio de uma palestra? Ele dando a palestra, gente... Tô com tesão aqui de ver 30 pessoas aqui me olhando. Olha meu pau, gente. Olha meu pau aqui. Ó. Eu escutaria uma palestra dela. Era sincero, cara. Imagina vale o Sérgio Cortella de calça de moletom. Olha meu pau, gente. Olha meu pau. Ele e o Karnal. Nesse dia ele tava com uma calça modelo Wesley Zop. Né? Exato. Que toda a calça dele é de moletom. Exato. Que é mais prático, eu acho. O Mário Sérgio Cortella pegando no pau, falando, olha meu carnal aqui. Olha meu carnal. É careca. E o carnal que vem do palavra carne, que vem do... na Grécia Antiga o pessoal não mostrava o pau em palestra, não. Não existiam microfones, logo seguravam no pau. Microfone que vem da palavra microfone, que é um fone pequeno e... Gostei da sua imitação de carnal. De... Ficou falou igualzinho. Ah, que bom, que bom. Ó, mais do mais Cortella um... não tem nada a ver. Mais um produto do Churumes, palestras motivacionais com o Zop agora. Zop e Karnal. É porque é careca, só pode ser o Karnal. E alguns amigos viram isso e começaram a apontar para as meninas. Resultado, começaram a falar que eu guardei um pacote de biscoito Marilã dentro da calça. E onde entra a fusão? Juntaram o Mestre Jedi com o Marilã e meu apelido passou a ser Mestre Marilã. Apelido que tem até hoje. Um bom apelido pra ser travesti também. Travesti Marilã. Mas um travesti professor. Ensino aquele a travestis. Aquele travesti que derrete na boca. Sim. Como eu falei muito, não terá pergunta polêmica. Só quero dizer que o podcast é uma merda. Continuem assim. Então foi enviado de um aplicativo aqui, mentira, na realidade foi código Morse que ele mandou esse e-mail. Caramba, mas você lê código Morse? Não, foi traduzido aqui pra mim. Tradução do Google, né? Sim. Próximo e-mail, então, de Paulo Fonseca, assunto saudade. Mensagem do hétero top pimpão, Paulo Fonseca, pra Andrew Ferry. Saudade do teu rabo! O Maranhão ama o Chorume, esperamos vocês aqui, hein, pô? Oh, gostei, mas aí parece que tem um conflito pessoal aí. Não, acho que é uma mensagem de amor, saudade do teu... Cara, não existe uma coisa mais bonita que alguém possa dizer, pô. Mas é que no tom que você falou, parece que o cara tá meio bravo, meio que querendo provocar o outro. Não, eu quando digo saudade do teu rabo, digo assim. Assim, beleza. Saudade do teu rabo. Saudade do teu rabo! Mas, porra, é saudade do rabo, irmão. Cada um sabe o tamanho da saudade que tem. O cara escolheu viver, bicho. Você acha que cai? Saudade do seu rabo. Que fala assim de saudade do rabo? Olhando no olho, fala assim, cara. Mas tá olhando no olho aqui, é um e-mail, caralho! É um e-mail! Não tem foto nessa porra dos dois olhando um no olho do outro! Se tivesse olhando no olho, eu não tava com saudade, já comia ali! Às vezes esse tem no cara lugar. Não entende nada de rabo! É e-mail, tem que falar. Saudade do teu rabo! É assim que tem que falar, pra convencer a pessoa! É que quando você leu, você olhou no meu olho, eu falei, puta, mas olhando no olho não é assim, ah, né? Ah, não, mas... É. Saudade do seu rabo. Gostei. Mas porque eu tô olhando no seu olho. Mas se não tivesse, entendi. Entendeu? Entendi. Mas tenho saudade de todo jeito. Ah, não é só um exemplo. Que não. Falando. Do alguém seu cu de porco. Alguém quer trocar de lugar comigo aqui? Mas você ficar longe, a saudade aumenta, né? Ninguém troque comigo aqui, por favor. Próximo e-mail, então, Raulisson Machado. O assunto é, em resposta ao amigo Rafael Barbosa, e-mail no episódio Não Era Amor, Era Cilada. Sim, meu nome é Raulisson. Esse é o assunto. Esse é o assunto. Esse é o assunto. Porra. Primeiramente, como vocês são fodas, caras, com PH. Ainda bem. Vai criticar que não devia falar assim? Ah, não, não, isso tá certo. Ah, então tá bom. Venho por meio deste breve e sucinto e-mail retribuir a rolada na cara que recebi do Asbar. Claro que foi surpreendente como um demente lindo como ele, com uma bola apenas, pode proporcionar uma rolada tão uniforme e rítmica em minha face. Cara, gostei. É, e nem me dediquei tanto. É uma coisa natural também que você faz. Aconteceu. Mas a gente faz tantas vezes no dia que é tão automático. Né? Grato principalmente ao amigo Rafael Barbosa, pois graças a ele vivi este momento tão belo. Pra vocês verem como a vida é justa, apresentei a este demente o Chorume, pois ele estava triste e desiludido, pois seus prazeres requintados não eram atendidos, como o Zulfilia Gourmet. Chemales Milfis. Chemales Milfis. Versus Ornitorrincos. Crossover do negão do WhatsApp com a mulher do gemidão. E por aí vai. Eu, como um bom amigo, estava preocupado, pois o mesmo já estava descompensado, indo cagar na praia e limpando o cu na ostra. Planejando pular o muro do presídio de mini saia e top, com a desculpa que só iria vender a avó. Mas às vezes só vai vender a avó mesmo. E daí... E como que você vai sair no meio da noite pra vender a avó exato, sem pular o muro? É, não tem isso. pegando carona na madrugada com estranhos que ficam falando sobre rola por todo o caminho, mas... Normal. Ah, os estranhos vão falar sobre o quê? Mano, você não tem nada de assunto com a pessoa. É midi-pito, bicho. É midi-pito ali. Ah, vamos... E aí, rola, tem... Curte, gosta. Não, o cara até fica meio, às vezes até intimidado. É ativo ou passivo? É. Bom, então, até que ele apresentei o Chorume e ele rapidamente teve seu desejo por lixo preenchido. E hoje ele tem desejos mais possíveis como ser boleieiro, jovem cadeieiro ou até mesmo cabra macho moderno. E quem sabe o mendigo alfa. Porra, vai se fuder, filha da puta! Caramba, não, mas pera aí, pode ter desejo. Ah, depois que eu morrer, né? É. Ah, então tudo bem. Sim. Me desculpe. Ele baba e fica enfiando o dedo no próprio cu e cheirando? Sim! Mas agora está calmo e feliz. Mas pode ser uma maneira que ele joga xadrez também, fazendo isso. Ah, sim. Isso é verdade. É uma técnica de saída ali que atrapalha o adversário. É, porque quando ele é tão viciado que como não tem o reloginho, ele tem que bater o botão em alguma coisa. Exato. Que e seja às vezes, dele. O cara é tão rápido que fica com o dedo no botão já. Então é cunheta, né? E o outro fica constrangido e perde. É, exato, né? Ou fica com tesão e perde. Sim, e perde. Agora tem uma questão quase polêmica, mas só precisa ser respondida por um membro do podcast que caga em lata, seja talarico e escorregue com CPUs. Não, escorregar com CPU sou eu. O resto eu não sei aí quem. Como você atende aí a maior parte dos questionamentos, então vai ser pra você. Tudo bem. Você está em uma rua escura de biquíni e peruca no meio da madrugada. Ontem, sim. Daí você percebe que um bando de travestis que são donas do território vem em sua direção questionando por que você está fazendo ponto ali. Sendo que eu nem tava, né? Isso que é o negócio. Você tava passando. É. Ou vendendo Avon também, né? Rinodê. É. O que fazer? Primeira. Convencer todas a escurrarem você pra poder ser aceito no bando, depois sair correndo e gritando como elas são bobonas que comeram você de graça e sem camisinha. Ou... Dois. Ah. Desafiar o traveco alfa a dar de graça para o maior número de clientes em 8 dias pelo controle do local. Pô, óbvio, né? Isso daí é óbvio. É claro que é a segunda opção, pô. Então, das duas opções, a segunda opção, você vai desafiar o traveco alfa, dar de graça para o maior número de clientes em 8 dias pelo controle do local. Sim, porque daí assim eu ganho. Não, talvez, mas é. eu tenho chance. Tem uma chance, é verdade. Tenho chance de ganhar aí. Eu viro o alfa. A alfa. A alfa. E mando todo mundo embora de lá ou mato todos. Todas. Às vezes tem um cara ali. Ah, às vezes ele se disfarça de travesti. Exato. Pra tentar ser a travesti alfa. Exato. Tem dementes. Existem dementes no mundo, cara. Continuem assim. Ainda tenho alguma sanidade mental e conto com vocês. Rafael, seu demente, te amo, cara. Próximo e-mail, Aline Vieira. Assunto piadas ruins e músicas que nos envergonham. Muito bem. Bom dia, dementes! Hoje só passei para elogiar os episódios citados no título deste e-mail. Ambos excelentes, apesar do Lameu ser um louco esquizofrênico. E o Zop um bêbado acidentado. É verdade, é verdade. Minha piada é... Um homem flagra um mendigo apedrejando o outro e indaga. Não faça isso! Por que vocês estão brigando? E o mendigo responde... Não estamos brigando não, moço. Estamos fazendo apenas guerrinha de travesseiro. Ah, essa sentiu o tridente agora. Nossa, velho. Puta que... Agora a música que me envergonha é de uma celebridade do YouTube, onde ela ficou famosa e também recebeu um título de pior clipe, pior música e pior cantora do ano. É a Rebecca Black... com a música Friday. Yeah. 7 a.m. waking up in the morning. upstairs. Gotta have my bowl, gotta have cereal. Seeing everything, the time is going. Ticking on and on, everybody's rushing. Gotta get down to the bus stop. Gotta catch my bus. Friday. Como que é, negão? Friday. Mas, cara, a música é boa, cara. Excelente. É, não pelo negão cantando. Não, não, não. Pelo que o Arnaldo colocou. Ah, é, ela fala todos. Eu quase me senti numa cena das Branquelas aqui. Aquela que ela tá com caganeira, né? Que é pra sair tanta merda assim. Próximo e-mail dela novamente. A gênia dos e-mails do Chorume, porque ela mandou vários e-mails seguidos aí. O e-mail dela, Gláucia Cruz. Muito a garota bem. Que paga R$500 no show do Skank. Assunto, apelidos. E aí, Choromasters? Porra, Master Jedi, o que você acha desse apelido que eu tô inventando aí? Legal, hein? Legal, ficou bom? Eu tô pensando nesse ou transador, o que você prefere? Ah, mais crível pra você. Não, pra você. Ah, pra mim? É. Porra. Quem dera os dois. Mesmo? Quem dera um por causa do outro. Transador pode ser com a bunda também. Então, que seja. Seja. Sexo é sexo, cara. Exato. Tudo bem. Olha eu aqui de novo agora pra falar de apelidos. Sei que esse episódio já foi pro ar faz tempo, mas eu não consegui mandar e-mails antes. Tem tantas histórias pra compartilhar com vocês e aos poucos vou mandando. Muito bem. Desde criança sempre tive muitos apelidos. Tenho 1,54m de altura. Alta, né? Comparada a... Ah, não, pro ganso é mesmo. Sim. Não, mas se ela mede ajoelhada, é alta mesmo. Ah, mas aí é verdade. E magrela. Então apelidos como pequinês, toco de amarrar jegue, chaveirinho, catatal, filé de formiga e etc. eram muito comuns. Etc. eu nunca tinha ouvido pra gente não. Pequena. Ou mas talvez três pontinhos, sim. mas talvez o etc. é pra magro, ah, né? Pra pequena. Mas o diminutivo do meu nome é um dos que eu mais odiava. Porque na quinta série, um garoto na escola que tinha a língua presa e não conseguia pronunciar meu nome direito, ele falava Cálcia, em vez de Gláucia. Pô, porque ela ia muito de calça. Não, ela ia de Cálcia. Um belo dia decidiu me chamar de Glaucinha, só que daí ficou Calcinha. E óbvio que essa bosta de apelido pegou e só pararam de me chamar assim na sétima série. Aí virou lingerie, né? A pior fase da escola. Então, sétima série. Quando o apelido mudou para Chapolin. Odeio essa porra de apelido. Pô, Chapolin é da hora, pô. Chapolin é um herói. Porra. Exato. E eu nem sei o porquê do apelido. Eu vou explicar. Por causa da pílula. Não, mas porque o Chapolin é pequeno mesmo. E ele toma pílula de nanicolina. E ele sempre foi zoado de pequeno. Dele. É, o apelido é Pequeno Polegar. Na verdade, não, né? Mas tá. Deixa. Pequeno Polegar é outra história. O apelido dele é Polegar Vermelho. Deixa. Oh, me sentindo uma cena das Branquelas. Ainda no banheiro. Na troca de professores, a sala inteira em uníssono gritava Chapolin! Várias e várias vezes. Depois de um tempo de Chapolin, abreviaram pra Chapola. Aí já é de drogadona, né? Ficava fumando atrás da quadra e daí ficava Chapola. Entendo que nessa época eu sofri um bullying do caralho, embora não fosse chamada assim. Eu levava vários pedala-robinho dos meninos da sala, tacava um papel em mim, sei lá porquê, mas eles me odiavam. Já tive que me esconder por várias vezes do banheiro antes da saída e esperar quase o horário do pessoal da tarde entrar pra eu poder ir pra casa. Pois esses filhos da puta ficavam esperando fora da escola pra mais uma saraivada de pedala-robinho. Puta, essa caralho, hein? É acabada de filha da puta, cara. Se você tá na sétima série escutando isso, sabe que você é um filho da puta, cara. Eu odeio você, cara. Se você continuar fazendo isso, a gente vai te caçar e te dar um pedala Robinho. É igual aquele filme do Lianisson lá. Eu vou encontrar você e eu vou achar você. Eu vou te matar. E eu vou te matar. Eu tenho habilidades muito especiais. Específicas. Cara, não. É porque, o que eu vou dizer? Moleques são idiotas. A maioria deles, 99,9% dos moleques são idiotas. E eles acham que é engraçado você fazer algo violento, você fazer algo ofensivo, você fazer algo assim. Daí eles se acham os engraçadões. Eu não falo isso porque eu lido com esses filhos da puta, cara. Todos os dias da semana, cara. E eu sou professor e eu tenho que fazer uma vertente séria na frente dele. E esses dias eu vi um cara... O humor do cara, o humor do desgraçado, do moleque da sétima série era o quê? Chegar aqui no, na suvaca do braço, e como que chama essa parte? Na dobradiça do cotovelo. Isso, na dobradiça do cotovelo e fazer som de peido, cara. Daí eu pensando, é sério, bicho, que você tá, você acha isso engraçado? Você tem o quê? A minha filha já de um ano, doutora, não acha mais isso engraçado. E você acha? Você é um bosta, filha da puta! Tomara que você saia daqui, seja atropelado e pica essa porra desse braço, você não faz mais isso. Você acha tacar papel nos outros engraçados, borracha nos outros engraçados? Você é um merda! A sua família é merda! Seu pai, sua mãe também são merda! Sabe nem escrever a porra do nome! Fica peidando com o braço! Porque quando era pra aprender a escrever nome, tava peidando na merda do braço, exatamente! Ou fica dando pedala robinha, porque é bem engraçado, nossa, né? Nossa, pedala robinha, coisa mais engraçada! O alicerce do humor brasileiro, pânico na TV, e pedala robinha. Vai tomar no cu, moleque! Dali ele vai evoluir pra falar que faz stand-up. É. Aí o cara faz stand-up machista, racista, fala, nossa, esse aqui é o meu estilo do humor. Vai tomar no cu! Fiquei meio bravo. Não, eu acho que não, acho que não. Isso foi um grito de dentro, né? Foi, mas caralho. Você falou pro seu aluno que ele é um merda? Não deu vontade, eu não posso. Pena, que pena. Cara, o dia que esse chorou me forreitava, vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Não o único. O primeiro. Não vai ter esmoleiros, vai ter ex-alunos do Ganso. O que você falaria pro moleque do peido do sovaco? Mas trouxemos ele amarrado aqui, ó. É, sim. Um belo dia eu me cansei de ser saco de pancadas. Ainda bem, Glaucia, fez certinho. E contei pro meu tio tudo que sofria na escola. Eu perdi minha mãe quando tinha 11 anos, então meu tio era muito protetor. Quando eu contei, ele ficou tão puto e falou, vamos na casa de um por um e fazer eles desejarem nunca terem nascido. Pô, esse é meu estilo de tio. Porra, caralho! O tio dela é o Willie Nelson. É, exatamente. Fiquei feliz pra caralho, mas preocupado ao mesmo tempo. Afinal... Se não desse certo, eu ia apanhar muito mais da escola. É normal. É uma aposta, né? É uma aposta. Mas já tava dando errado, ela já tava apanhando todo dia. Então, não, às vezes ia apanhar mais. Ah, mas quem aguenta dois socos, aguenta três. Às vezes, às vezes é melhor entrar em coma, né? Porque daí você também tem capacidade escolar, né? Fomos em direção da casa do que morava mais perto. Renan, cuzão do caralho. Era tipo o líder. Cirilo? Já pensou? Eu só quis dizer. E pra nossa felicidade, ele estava passeando de bicicleta na rua de baixo. Meu tio o chamou e perguntou se era verdade o que eu tinha dito. E o cuzão, com um sorriso na cara, falou que sim. E que era só brincadeira. Meu tio ficou tão puto que deu um tapão na cabeça dele. Imediatamente os olhos do Renan encheram de água. Ele não sabia o que fazer. Meu tio gritando no ouvido dele. E aí, filha da puta, é legal essa brincadeira? E pá, outro tapa. Quer continuar com a zoeira? Posso ficar aqui o dia todo. Caralho, mano. E o Renan chorando jurou que nunca mais ia nem chegar perto de mim. Peguei fogo no trabalho pra dar tapa em cabeça de otário. Esse foi meu atestado e o chefe me deu 2 dias. Eu tô recebendo pra dar tapa na tua cara. Mas antes de ir, meu tio me mandou devolver um tapa nele. e mandou que o cuzão não ousasse se mexer. E aquele foi o tapa na cara mais satisfatório que eu já dei em alguém e único. E ela virou na cara, ela não deu um pedala. Mesmo. Ela não deu uma pedalada. Foi acumulada. Ou bateu no joelho. É. Pelo tamanho dela. Podia ter usado a barreta biônica, isso, né? Já que era o Chapolin, mas tá. O Renan saiu de lá tão humilhado, tão assustado, que ele mal conseguia manter a bicicleta em pé e seguiu pedalando em zigue-zague rua fora. Também tonto de tanto levar tapa. Né? Não é pela humilhação. Não, moleque, né? De 11 anos levando tapa de um adulto também, né? Afetou a coordenação. Né? Né? Encontramos só mais dois do resto dos meninos. A história foi quase a mesma, exceto que não dei outros tapas pra me vingar. O dia seguinte foi o melhor dia da escola. Eles nem sequer olhavam pra mim. Se eu estava passando pelo corredor, eles iam sentido contrário. Ninguém nunca mais me zoou. Obrigado por esse espaço que quase serve como terapia, escrevendo, lembrando e superando as merdas que acontecem na nossa vida. Vocês são o pior, melhor podcast nessa podosfera gigante. Beijos na teta esquerda de vocês. Pô, justo que eu não depilei hoje. Textura melhor. Não vai nem sentir. Acabou a gilete no meio, porque eu passei em cima do mamilo direito. Já deu aquela arrancada da tampa, sabe? Voou na parede. É só aquela pontinha que você faz. Só a rodela de tomate que saiu. E foi esse o nosso último e-mail de hoje, da Gláucia, da calcinha, né? Da calcinha. Da calcinha de Chapolin. Calcinha do Skank. Cara, não, eu... Na calcinha colorada. Eu não apoio nenhum tipo de violência, vocês sabem. Eu não sei a psicológica. Não, eu... Às vezes que eu briguei, me arrependi, não gosto de violência. Mas nesse caso, cara, nessa situação, eu não saberia o que fazer. Sinceramente, Wesley Zop... Você, quando é responsável por uma família, já diria Mel Gibson no Patriota, você deixa de ser um homem de princípios e começa a ser o pai. Exato. Você é pai, então, cara, eu não saberia o que fazer se fosse com a minha filha, se fosse com o Wesley Zop, por exemplo, que não sabe se defender. É verdade, acontece. Não. Tudo que ameaça ele, ele vira o cu. É. É tudo que alegra. Nunca dá pra saber se você tá ameaçando ou se ele tá feliz. É o pipinão do mar, né? Mas a questão é, Wesley Zop, se fosse com seu sobrinho ou algumas das sobrinhas suas, o que você faria, cara? É difícil, né, a situação. É complicado porque você... Porque você é um humanitário. Você é uma das pessoas mais... É difícil eu falar isso. Olha, sai de dentro. Em voz alta. Mas você é uma das pessoas mais humanas que eu conheço, mais altruístas. Obrigado. O que você faria nessa situação? Encheria o moleque de pancada, o moleque 25 anos mais novo? É isso que eu ia falar. É muito difícil acontecer, entendeu? Conseguir bater no moleque. Sabe, né? Que todo dia aquele moleque tá espancando ali sua sobrinha, seu sobrinho, sei lá, alguém. Não, eu na verdade, eu sou a favor da não violência também. Eu até ensinaria a não revidar, porque mais cedo mora é apanhar todo dia. Não, eu fiquei orgulhoso desse tio aí. Eu sou aí. Contra a justiça com as próprias Eu também contas. Sou, porque não Mas é justiça, né? Não. Porque não é justiça. É. Né? Começa aí. Não, ó, o que eu falo, na hora do nervoso, você não sabe como reagir. Você acha que o tio dela passou por um nervoso? Não, né? É claro que ele ficou nervoso, mas não sabe como reagir. Igual aconteceu comigo, quando bateram na minha mãe, eu fui com o skate e dei na cabeça do cara. Ah, então nossa, mas eu não era adulto. É, você era... Eu era outro moleque. É. Né? Jovem mancebo. Exato. Então, eu acho que eu não bateria no moleque. Eu não conseguiria bater. Faria o quê, então? Talvez ir na cá, falar com os pais do moleque. A minha vontade é bater, mas você não vai bater. Mas os pais de moleque, assim, geralmente falam, não, meu filho é um santo, ele não faria isso. É, tá foda. Ou eu falo, não, daí você fala pro pai, então, do moleque, ó. Se ele bater de novo na minha filha, eu bato em você. Mas você fala pra outro adulto, né? E aí você bate no seu filho. Eu quero que o ouvinte entenda que esse aqui é um podcast sem verdades absolutas. É claro, né? Claro. Não sei o que é real, o que é palpável, não. O que é certo, o que não é. É difícil. Eu quero dizer que eu tive tesão na hora que vocês falaram que o tio foi bater no moleque. Sim, eu não conseguiria. Mas você tem tesão por qualquer coisa. Pomba no fio te dá tesão. Mas peraí, em todo mundo, né? Dá tesão em todo mundo. Caralho, pomba. Pensa numa pomba no fio, cara. Você, Gabriel Asmar, que faria aí nessa situação? Bateria no joelho dele com uma barra de ferro e jogaria RG no bueiro. Mas porque isso... daí ninguém prova que é criança. Exatamente. Pô, escondeu o RG, porra. Ou não, mas na verdade daria o exemplo, né? Olha, o negócio é o seguinte, você não pode bater assim nas pessoas, ó. Entendeu? Dando um exemplo prático. Explicando. Ali, né? Explicando. É, eu acho que eu matricularia minha filha, né? Porque imagina se minha filha, o que eu faria? Matricularia numa luta, tipo... É, pra ela se defender, né? Você vai aprender Krav Maga. Você vai ser o Jason Bourne da sua escola. Você vai arregaçar esse moleque com a garganta. Eu quero osso quebrado desse filho da puta. É saco de pancada. É treinamento Rock Balboa. E você, cara? Assim, aceita um. Na segunda você não aceita mais nada. Boa. É. Aí vai. É uma boa. Tá. É mais justo. É, não sei, cara. Se bem que o tio dela resolveu, né? Diria mais. Aceite. Aceite. Esse foi nosso último e-mail, então vamos para o momento que ele brilha com sua rola lustrosa, sabor maionese, Wesley Zop. É, eu acredito, mas na teoria eu acredito, não precisa esfregar na minha boca. Por favor. Mas tá temperada, tá temperada. Você nem tinha duvidado, né? Eu nem tinha duvidado. Mas tá sabor maionese ou não? Tá. Maionese com salsinha. Gabriel Asbar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Manual do Jovem Nerd! Manual do Jovem Nerd! Vamos ensinar como fazer um podcast de sucesso! E também engordar 200 quilos cada um. Eu acho que não é isso. Ah, não é isso. Claro que não é isso. Se você está na esperança que a gente fale do conceituado site de cultura nerd geek aí, Jovem Nerd, daquele podcast maravilhoso, não, a gente nem vai mencionar eles aqui. Estamos falando definitivamente de jovens hoje que são nerds, só que não sabem ser. E quando não sabem ser, precisam do que, Anderson Negão? Do manual do Jovem Nerd. Ô, louco! Torrado eletronicamente. Muito bem, então fique aí, ouça até o final. E se você é jovem, você quer ser nerd, aprenda tudo com esse manual. Chorume. Work all night and a drink of rum. Daylight come and we won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and we won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Vendido em mais de 7 mil países. 7 mil países? Traduzidos para mais de 120 milhões de línguas. Caramba! Peraí, pera um pouco. Tem um... Terceiro lugar em vendas da lista do Zezinho da padaria. Terceiro lugar. Só perde para pão e pão fresco. Ué, achei que era leite. É, você chega lá, pede pão, ele te dá pão de ontem. Tem que ter pão fresco. Pão fresco, né? Sim. Então, não preciso dizer aqui que é um sucesso. Sim. No mundo todo. Não, você tá dizendo. Um sucesso. Tá galgando. Né? É, um sucesso estabelecido já. Todos conhecem. Quem não conhece é puto ou viado. Eu conheço. Mas a minha tia não conhece. Sua tia é viado. É viado. Mas tem amigos viados que conhecem. Sim, então, mas... então são putas. Na verdade, são putas viados, que não são a mesma categoria. Mas tá. Então, é um manual todo famoso aí. E aqui logo na introdução, posso ler aqui? Pode, por favor. Ele faz uma breve distinção, um breve resumo do que seria o nerd. Muito bem. Porque hoje, com a tecnologia, com a, com a evolução dos conteúdos, é comum que as pessoas vão dividindo em categorias, subcategorias. É. Então hoje você tem coisas que se confundem, eu peguei aqui a... O conceito. O glossário. O comum é se confundir nerd, geek e otaku. Nossa. Concorda? Já fiquei confuso. Não, e tem mais ainda aí, categorias. Tem mais? Tem mais. Caxias, CDF. É. O nerd, então, ele, ao longo dos tempos, foi denominado como aquele fã extremo de alguma coisa. Aquele fã extremo. Ele ganhou essa conotação. Então, se o cara entende tudo da Premier League, o cara entende tudo. Bom, tipo PVC, Paulo Vinícius Coelho. O cara é um nerd do futebol. Exato. E um ídolo, hein? Ele é um fã. E ele é um fã extremo ali, então, de um assunto que é futebol. Então, ele seria um nerd do futebol. Sim, sim. Faz sentido. Existe a outra aí questão, que é o geek, que seria um fã extremo de cultura pop. Não, eletrônicos. E eletrônicos. Mas o eletrônico tá dentro da cultura pop aí. E o otaku, olha só que interessante. No Japão, ele tem a mesma conotação que o nerd tem aqui. Lá no Japão, o otaku significa aquele que é fã extremo de alguma coisa. Só que no Brasil, o otaku é aquele que é fã extremo de cultura japonesa. Anime. Anime, hentai, sim. Mangá, hentai, sim. Sushi, dorama. Hentai. Mesmo porque não faria sentido. K-pop e hentai. Não faria sentido lá ele ser chamado de outra coisa. Exato. Né? É a mesma coisa que, pô, castanha do Pará. Lá no Pará é chamado de castanha. Tem razão. Uma boa observação. Igual o Wesley Zop. Lá no Zop é só chamado de Wesley. Entre os Zop. Isso. Fora disso é filha da puta, cuzão. Talarico. Não, pra falar do nome, gente. Ah, desculpa. Por favor. Isso aí é pros jovens. Essas divisões. Essas tribos dentro das tribos. Na nossa época, o nerd era só aquele cara que, pô, estudava pra caramba o assunto. Então era fã de estudar. E como o cara não tinha muitos amigos, ele acabava gostando de coisas que ninguém gostava. Sim. Sexo furry? Não era isso, eu tava imaginando... Desculpa! imaginando Star Trek. Não, eu imaginava, não é isso que os jovens gostavam de antigamente? Pô, me iludiram. Desculpa pela gafe, minha primeira vez. Eu pergunto pro cara, ele ia comer meu cu na construção. O cara foi fazer a pesquisa dele pro episódio no Pornhub. Como vamos, então, interpretar aqui o nerd? O nerd. O fã extremo de alguma coisa. Pode ser cultura pop, pode ser cinema, pode ser futebol. Videogame. O fã extremo de alguma coisa. Pode ser matemática, se for aqueles baitola do galera do Raul, por exemplo. Sim, mas matemática, que é uma das matérias escolares, a gente chamava de Caxias ou de CDF, normalmente. Isso. Mas vamos falar todo nerd. Mas o Caxias e o CDF era justamente pros estudos. Eu era o cara que só estudava o cara ia bem, o cara se dedicava ao estudo. Então, vamos falar do nerd, o fã extremo de alguma coisa. Muito bem. Então, vamos aí para o capítulo 42 do Manual do Jovem Nerd. Wesley Zop, o que você trouxe aí? Eu vi uma observação, um rascunho, você grifou o manual aí? Não grifei o manual, grifei a cópia do manual. É isso, aquele marca-texto verde você usou, cara. Sim, parabéns, mano, pela dedicação. Tudo bem que eu acabei grifando quase o capítulo 42 inteiro, mas... ele gravou grifou com o Smeg, mano. Por isso tá verde. Porém, fluorescente. Sim. Radioativo. Exato. Cara. Tudo isso que você trouxe é uma grande verdade, mas tem uma pequena observação. Por favor. Então, os seres mortais aqui, a gente pode ser fã de alguma coisa, mas você não precisa saber tudo sobre aquilo lá. Exato. Né? E às vezes você nem quer também. Ou nem quer. Você nem só é fã. Nem tem tempo, né? Tem que acordar 7 horas. Tem que trabalhar, cara. Tem que trabalhar. Chega em casa mortão, bicho. E quero jantar, não quero me dedicar a alguma coisa que não vai me ajudar no serviço, não, cara. Tá. Então, mas ó, o que é... Não é manual do jovem peão. Tudo bem. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Verão, em breve. Não, mas o nerd é o quê? Ele abre mão de qualquer outra coisa pra se dedicar àquilo que ele é fã. Exato, ele é um fã extremo. É, mas ele abre mão. Abre mão do quê? Abre mão de mulheres, yates. Homens, yates, dinheiro, dinheiro. Ele mulheres. Abre mulheres, comida, rentais, mulheres, mulheres. Rentais não. Não, o rentais se for otaku, pode ser que não abra mão. Mas abre mão também de mulheres. E talvez iates. Exato. Ele abre mão de, vai jogar bola, vai sair com uma menina, tal, não. Eu tenho que ler minha graphic novel. É. Entendeu? É isso. Pra quem não entendeu, tradução, por favor, Anderson Negão. Quadrinhos. Ou gibi. É, sim. Gibi de capa dura, pra quem não entendeu. Então, eu acho que a principal regra do manual do Jovem Nerd é dedique-se 100% do seu tempo àquilo que você é fã e abre mão de qualquer outra coisa da sua vida. É isso. Seja o melhor daquilo. Seja, mas ninguém tá te cobrando. Aliás, e o melhor, assim, em teoria. Porque o PVC, por exemplo, não sabe jogar futebol. Sim, exatamente. Claro, mas ele sabe a teoria do negócio. Exato. Não, mas sabe toda a teoria. Exato. É isso que exato. O cara sabe tudo como seria um excelente roteiro, mas nunca escreveu um roteiro. Não conseguiria escrever um roteiro. Exato. E aí? Mas porque ele não estudou pra ser roteirista. Não. Estudou pra ser crítico. Exato, exato. Entendeu? Então, dedique-se 100% do seu tempo, abre a mão de amizades, de iates, mulheres, de qualquer outro tipo de diversão. Mulheres. Mulheres. Iates. Sim. Rentais. Churrascos. Rentais não. Churrascos. O Anderson Negão já tá exercendo aí o episódio, o capítulo referido. E aí eu posso pegar um gancho pra falar de tantas coisas que isso é Lesobe falou que esse capítulo... Rentais, mulher! Esse capítulo 42 é tão extenso, mas eu vou começar a falar daquele jovem nerd que... Você quer ser um nerd? Você quer ser um jovem nerd? Ainda mais agora com as redes sociais, onde todo mundo tá te olhando, todo mundo te vê. É Instagram, é Facebook, é Tinder, é Telegram, é LinkedIn. Todo mundo tá te vendo, cara, e todo mundo te julgando. Sim. E aí, será que o Wesley é nerd ainda ou não? Será que o Wesley é bom ainda ou não? Uma coisa que você tem que fazer é ser crítico de trailer, de filme. Você não pode simplesmente assistir um trailer de filme e ficar de boa. Você tem que comentar. Não, você tem que fazer uma publicação falando se aquele filme é bom ou não. E pode ser. Essa publicação pode ser no meu flogão, por exemplo. Não, pode ser, mas normalmente é no Facebook. Eu posso assistir um filme aleatório, tipo Homem-Aranha de Volta ao Lar? Pode ser? Isso, eu posso. Não, mas é que esse já foi pro cinema. Mas você pega um filme... Vai, na época que eu não tava no cinema ainda. Saindo vários trailers, o que, que você tem que fazer? Você assiste. E a partir daqueles 2 minutos de trailer, você tem que saber se o filme é bom ou não. Às vezes 4 minutos, porque você assistiu 2 trailers. Exato, é verdade. Vai, 3 minutos e meio, porque às vezes tem cena repetida. Tem cena repetida, tá certo. Então o que que acontece? Você tem que ser o crítico de trailer. É o único momento onde a sua opinião vale alguma coisa... De merda. Pelo menos pra você, né? Pelo menos pra você, porque pros outros estão pouco se fodendo pro que você acha. Pro jovem nerd é o momento dele de brilhar. É o momento de brilhar. É o momento que você comenta lá, você faz a publicação e as pessoas até pensam, mas já saiu o filme? ele assistiu a pré-estreia? Ele assistiu, ele tava participando da pré-produção do filme, porque falta 6 meses pra lançar ainda. Mas não, você faz a sua crítica e quando as pessoas perguntam se você já assistiu, você fala, não, eu vi o trailer. Esse é o seu básico. Mas fala na trucada. Esse é o seu básico. Você consegue adivinhar tudo. Você fala, não, é furo de roteiro. Ah, não respeita a obra original. Ah, esse cara é um péssimo ator. Olha só pelo trailer como ele é péssimo ator. E por aí vai. Você é o seu momento de brilhar. O seu momento jornalístico de você colocar todo o seu conhecimento ali de trailers de cinema e fazer uma bela crítica. Tem que antecipar a tendência. Né? Depois que saiu o filme, todo mundo já sabe. Não, todo mundo. Aí é fácil. Depois que saiu o filme, Anderson Negão, o cara pode falar se ele gostou ou não, entendeu? Mas agora quando saiu só o trailer, só um especialista. Exato. É um jovem nerd. É disso que estamos falando. Exato, é um jovem nerd, cara. Tem razão. Um nerd velho já não tem mais aquela paciência de ver trailers. Dorme. É, ele dorme, entendeu? Já tudo é previsível pra ele. Agora um jovem nerd não quer debater trailers e trailers e não, trailers. Ele discute frame a frame. É, ali. Exato, e pausa. Ele igual... cria um critério de nota. É, exato. Tipo... E o cara vê trailer que saiu no Japão, que saiu na Indonésia, trailer exclusivo pro Paraguai. E o cara fala, não, esse filme vai ser excelente, esse filme vai ser... top, esse filme não dá pra confiar, coisas desse tipo. Não, grava um vídeo dele com o trailer de fundo, ele parando, explicando na tela. Meu publica sonho. Publica no YouTube, no Vimeo. Meu sonho é o dia que a gente vai ligar a televisão. E o Oscar vai ser só dado a partir de trailers. Ninguém mais vai assistir filme, cara. Só vão assistir trailers. Porque não precisa. Exato. O Oscar é pra trailer. Exato. E o melhor trailer, que vai ser, tipo, melhor filme. Sim. Vai para... Esquadrão Suicida. É isso aí. Sim, concordo. Que os jovens nerds falaram que ia ser um puta filme, né? Acho que só perde pra Casablanca, né, cara? Sensacional. Eu estou vendo aqui um anexo bem interessante. Está vendo mesmo. Posso falar sobre ele ou você quer que eu deixe para depois? Pode falar sobre ele. Tem um apêndice aqui. Como se fazer... Peraí, tem um apêndice? então não é o zombie. É. Não, mas o apêndice? O prefixo então... A quer dizer não. Então tem um não pênis aí. Tem um apêndice aqui. Apêndice. É. Como se fazer um bom hentai. Puta que eu pariu, cara. Calma, calma. Não seja como um consumidor de rentais. Querendo gozantes da hora. Esse apênis, ou apêndice, como é comumente chamado, ele está na parte dos fanfics, né? Todo mundo sabe que um belo jovem nerd faz fanfic. Você sabe o que é um fanfic, Wesley Zob? Sim. O que é um fanfic? É uma história de ficção onde o fã escreve da cabeça dele, um roteiro dele, uma história da cabeça dele que não é real. Uma história da cabeça dele. Sim. Que não foi ele que criou. Ele pega toda uma base que já criaram e fala, vou criar uma história, porque eu devo ser melhor que o autor. É. Na base dele. Porque se eu li tudo sobre o autor, sou melhor que ele já. Mas tem umas de Crepúsculo que realmente são melhores que o autor. Eu fico com medo de saber como você sabe isso. Eu sou um jovem, né? O cara que vai falar de hentai e fala que o pênis dele é um apêndice ali, né? Quê? O que é um apêndice? É um negócio ali no nosso corpo que não serve pra nada, né? É um negócio. Igual vesícula, né? Um negócio que tá grudado, mas se sair não usa, né? Falta. Não usa, então. É o brinde, né? Mas tá. Então, dentro das fanfics, existem as famosas rentais aí. Existem as rentais profissionais também, mas o jovem nerd não gosta das profissionais. É igual nudes. Você não gosta de nudes profissionais, não. Não, você não gosta de fotos, né? Você gosta de nudes. É, exato. Nudes é aquele negócio caseiro. Profissionalmente amador. É a tipo web da Playboy, exato. Né? Os rentais também. Como que se fazer uma boa rentai, então? Ou um bom rentai, não sei. Um bom rentai. É, como você disse aí, vamos ter fanfics aqui. De... Vamos pegar a galera do Chorume. Obrigado. Vamos fazer uma fanfic agora. Vamos pegar a galera do Chorume. Mas tá, o hentai se chama Vamos Pegar a Galera do Chorume. Isso. O título a gente entendeu. Né? Exato. Temos aqui um cara muito bonito, Gabriel Asmar. Então ele vai ser o protagonista, que aqui a gente vai por beleza, cara. Tá certo, então tá eu não certinho. Vou participar, beleza. Não. Porque ótimo. Parece que no hentai não tem cultura ali, né? Só o visual. Exato. Né? Exato. É, não, os caras não vão respeitar uma mitologia. É. Claro que não. Na verdade, pra que serve o hentai? Pra você fazer cenas de sexo que não poderia fazer normalmente. Sim. Por exemplo, garras. Garras entrando no cu de Gabriel Asmar. Mas isso poderia fazer normalmente. Tá, colocar um povo no cu dele e filmar? Faz isso tempo ainda... que a gente não faz, mas já fizemos. Sim. Mas pode. Pode. Pode. Tá. Hentai, o que você pode ter em hentai? umas coisas muito bizarras. É engraçado que você não pode, não pode mostrar piroca, né? Tem que ser... Exato. Tem esse detalhe. A censura. Tem a censura lá, não pode mostrar piroca, mas você pode botar um tentáculo, né? Nem piroca, nem vagina. Então tem isso. Um bom hentai não mostra vagina. Não mostra pênis. Não mostra pênis, mas tem tentáculos... polvos e garras no cu de Gabriel Osmar. E tem coisas muito bizarras, tipo incesto. É muito comum em rentais. Por exemplo? Ah, o filho de 10 anos comendo a mãe. Você tá querendo dizer o quê? Bart Simpson comendo a Marge, é isso? Tem muito isso disso. Isso é um caralho. É normal. Não, mas é um hentai. Isso. Ah, isso tá. É um hentai. Cara, que bunda é esse? Pra mim já deu, eu tô indo, viu? Caralho. Não, o que você consuma, não, pelo não, jeito. Eu ouvi falar. Mas qual foi o hentai mais da hora que você já viu assim? Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Que você já gostaria de ter visto. Ah, um que eu ouvi falar aí é do Family Guy. Ah, é? Por quê? Mas quem? Que nojo. É o Peter dando o cu, pro, você viu? Pro Brian. Isso. Puta que pariu. E sempre isso, desenhos. Em desenhos, são animados. Desenhos. É animados? Ou em quadrinhos. Ah, tá. Quadrinhos. Você escolhe. Ah, obrigado. Mas não tem 3D? Não tem 3D? Também, tem. Tem. Nossa, de tudo que é gesso. Mas a gente viu com um certo preconceito. Mas... É. É um ser que ama. É um ser que ama. De forma diferente. E ama tudo e todos. Exatamente. E ao mesmo tempo. É. Então ele curte uns desenhos se comendo com tentáculos ali. Tem que ter isso. É uma ficção da ficção, hein? É uma ficção isso, da isso. Ficção sexual. Porque, por exemplo, no Dragon Ball Z, você não vai ver o Goku comendo a Bulma, mas no Hentai você vai. Vai. É, a talaricagem é permitida lá também. Não, é. Mas detalhe que no Dragon Ball Z você não vê o Goku nem comendo a Titi, que é a mulher dele. Exatamente. Você não vê o Goku comendo ninguém. Só quer lutar. Não, quero lutar. Mas tá, então um bom Hentai é isso. Eu não entendi o que é um bom Hentai. É bom mesmo. É que faz o inesperado, pelo jeito. Né? É, para o jovem otaku é isso, cara. É uma coisa que você não pode ter na vida real, mas em desenho pode. É que ele já é reprimido, né? Então ele já lança lá. É coisa que você não vai ver no Pornhub. É isso. Será que não? É muito baixo pra entrar no Pornhub. Exato. Muito bem, Thiago Souza aí, o que você trouxe? Você é um jovem nerd. Sim, sou um jovem nerd. O rentaizeiro aí. Olha, consumi pra caramba. Crítico de trailer. Exatamente, crítico de trailer. Olha, uma das coisas é que, por ele não se dedicar, ele é péssimo em esporte, e geralmente ele é o último a ser escolhido, e sofre bullying por isso. É, às vezes ele fica estudando ali o esporte. Exatamente. Às vezes o cara sabe... todo o placar que o Michael Jordan fez em todos os jogos. Porém... não sabe o peso da bola do basquete. Se ele tivesse 2 metros de altura e fosse bonitão e atlético, ele não saberia isso, porque ele estaria jogando. Ou seria o Gabriel Osmar. Exato. Ou estaria comendo a meninada por aí e não estaria sabendo coisas sobre o Michael Jordan. Se isso. Tivesse um podcast, fosse solteiro, ia estar comendo a meninada. Não temos nenhum exemplo. Esse cara é engraçado. Ele não... como eu vou dizer isso sem magoar as pessoas? Não se preocupe com bobagem. Não. Faz o jeito de ser. O nerd já é zoado. Imagina uma bola rentar ele. Vai. Ele, seu bom apreciador de rentais, não faz dele um bom desenhista. Exato. Boa. Ah, uma boa analogia. Gostei. Ele, ser um fã de basquete, não faz ele um jogador de basquete. Foi o que você falou, o PVC manja muito, mas não quer dizer que ele vai fazer gol de placa. Exatamente. Toda vez que jogar um futebolzinho. Exato. Ele ser um especialista em especialistas... do que ele gosta, não faz dele um especialista. Tá certo. Porque senão ele não seria nerd, ele seria um especialista especial. É, sim. Então ele pode conhecer toda a obra do Alan Moore, não faz dele um bom roteirista. Exatamente. Sim. E quando é pra ele roteirizar alguma coisa, Ele fanfic. Não... Uma merda. Exato. E daí, lógico, vai ser criticado por um nerd que critica trailers. Exato. Então ele acaba fazendo, ele acaba vivendo ali no, no, numa bolha de autoconhecimento. Exato. Então ele conhece muito sobre pinturas em óleo holandesas, mas se... você dá uma tinta pra ele, não sabe se é a base d'água ou a base de na óleo. Na verdade, se ele for criança, ele come. Se ele for drogado, ele cheira, né? Se ele for de água, ele bebe. Sim! Inclusive, tava bebendo aqui no caminho, inclusive. E você, Gabriel Asbar, o que trouxe? O que não pode faltar? O que tá evidente nesse capítulo 42, Manual do Jovem Nerd? Cara, como a gente disse, o manual é muito extenso e esse capítulo é muito extenso também. Não dá pra falar tudo aqui. Não, não, não dá. Não vamos achar que somos os nerds do Manual do Jovem Nerd. Não tem como ser. Não tem como ser, exatamente. Estamos falando ali as coisas mais evidentes pra ajudar essa molecada que tá começando. Que às vezes o cara tá começando aí nessa vida de nerd, 35 anos. É um menino. Morando com os pais. E aí, porra? Tem um podcast. É solteiro. Já fez parte de outro podcast, mas foi demitido. Mas o que, que ele faz? Ele vai lá comer mulheres e viver em iate? Não. Ele tem que ser nerd. Mas esse cara é nerd? Só pra eu saber. Talvez, vamos ver. Ah, é? Ah, não sei, não sei. Mas pra ele se firmar nesse novo nicho aí... tem uma das coisas que ele tem que manjar muito. Manjar rola no banheiro. Isso ele manja. O cara é especialista em rola, mas não usa a rola dele. Mas daí é outro cara. Deixa eu fazer um adendo. Existe crítico de filme de Pornhub? Isso seria interessante saber. Existe, é claro. Lógico. Mas eu nunca vi postar nada no Facebook. Né? Se o cara é crítico de hentai, o cara não vai criticar Pornhub. É aquele desgraçado que coloca comentário, dá estrela em filme. E escreve first no comentário. Não escreve first, escreve fist. Esse é fist. O primeiro a dedar ali. Faltou fist. Não, o ator lá, o cara puta trampo, come cu, come buceta, é três mulheres, 40 minutos de pau duro. Daí chega o cara, faltou tal coisa, assim. Faltou bucacão, faltou esquete. Caramba. O ator acho que tem vontade de pegar o cara e falar, vou fazer em você, então. Vamos ver. Fazer na sua mãe, desgraçado. Mas o que não pode faltar, ele tem que manjar o quê? Manjar muito de bitcoins. Maravilha. Porra, bitcoins. Caralho. O cara, ele sabe onde tá o investimento. É. O cara sabe. Sabe onde tá o dinheiro de verdade, né, bicho? É Bitcoin. Não adianta ele falar, é uma moeda. É uma moeda virtual. É uma moeda virtual. Ah, mas quem criou isso aí? Sei lá, cara. Aí, às vezes ainda, a pessoa, pra se justificar, fala... Você sabe quem criou o real. Mas na hora que ele fala, sim, ele já se arrepende, porque ele até sabe também. Sim, eu sei. Cara, não, porque é verdade. A cada 30 compartilhamentos de notícias no Facebook, eu vejo uma sobre bitcoins. Parece que não é o dinheiro que você paga putas. Não, não é. Uma pena, mas não. Cara, eu sou um... ignorante, eu sou um leigo da vida. Eu nem sei o que é uma Bitcoin, cara. Eu nem sei que porra é essa, cara. Pra que serve essa merda? E acho que aqui a maioria não sabe, né? Já que ninguém sabe. Pera aí, parece que alguém sabia. Não. E aí, o que que acontece? As pessoas vão falando, aí você chega pras pessoas e pergunta o que que é Bitcoin. O Gabriel, as Bartas, porque eu fico perguntando pras pessoas... E ninguém sabe me responder ao certo, só nas minhas dúvidas. Que merda é essa de bitcoins? E, porra, os caras ficam compartilhando. Ninguém sabe o que é essa merda, bicho. Você sabe o que é Bitcoin, Thiago? Cara, Bitcoin, cara. Vamos lá. Da etimologia. Tá, não, Bit... Entendemos. Né? Já. Sim. Exatamente isso. Cara, de verdade, você não sei. Sabe o tanto quanto todas exatamente. As pessoas. Mas aí tem, o cara tem que manjar de Bitcoin. Sim. Isso é verdade. Seja lá o que for isso. Tem que saber quem criou, de onde veio, quanto exato. Vale. Não, pra quem eu... investir nessa porra de porque Bitcoin? Porque o cara é fã extremo das Bitcoins, cara. Então o cara tem que saber. O que é uma Bitcoin, exatamente. Tem razão, tem razão. Tem razão, Wesley. E você, Wesley Zop, o que mais você trouxe aí, cara? Trouxe, fiz uma anotação aqui. Eu vi, de caneta vermelha. Sim, no meu celular. E estraguei a tela, por acaso. Mas é uma bela caneta. Obrigado. Bique. É diferente. Sem querer fazer propagandas aqui. Nunca tinha visto essa. Comprou na GearBest? Tem um detalhe que às vezes a pessoa não admite ou não sabe que é nerd. Ah, tem esses caras. Ou não sabe que é jovem. Não sabe que é jovem? Ou é difícil. Aí é mais fácil. Aí é mais fácil acontecer. Não, às vezes o cara não sabe que é nerd. Ele até estuda, ele abre mão de coisas, ele sabe 100%. Ele tem o PVC. Ele sabe de bitcoins. Não. O PVC, você sabe? Não sei. E de hentai, segundo fontes. Não, é que você tinha dado... Inclusive, quando ele dá o preço das transferências, ele falou, oh, Neymar foi transferido pro PSG ali por 72 bitcoins. Eu acho que não foi... Caralho, isso que é trucada, bicho! Eu acho que não foi dito em bitcoin. Não, mas ele fala sobre rentais do time do Palmeiras ali. Não, isso ele fala bastante. Mas se você perguntar pra ele, você é um nerd? Talvez ele vai falar, não, não sou. Não é. Não sou? Não é. Tenho vida social? Talvez ele fale isso. Ele acha que talvez ele tenha uma vida parece social? Parece que ele tem iates e come mulheres. Então. Talvez ele tenha uma vida social? Não, na cabeça dele faz dele um não nerd. Mas sim. Ele é um nerd do futebol, futebolístico. Então, às vezes, o cara tem que admitir que ele é um nerd. Ou aceite, apenas aceite. Apenas aceite. Apenas aceite. Isso daí, então, um dos primeiros versos aí. Aceite que você é um... É. Ou que você quer ser, né, ou cara? Que quer ser. Porque às vezes o cara tá aqui ouvindo, quer ser nerd. Por exemplo, o que deu esmola, senhor A. Muito bem. Jovem não dá mais. Porque já é um senhor. Já é um senhor. É. Mas, talvez quer ser nerd. Pode ser. E aí não sabe de bitcoins. Nunca vi um hentai bem feito. Sim. Nunca fez uma crítica. Nunca fez uma crítica de trailer. Mas ele pode ser um nerd que ele sabe tudo sobre edição. Pode ser. Edição de podcast. Isso. Sim, edição sobre editores. Mas daí, então, ele, lá no trailer que ele vai criticar. Sim. Vai criticar a edição do trailer. Exato. Edição de áudio. O surround, exato. Foda-se o conteúdo. Lá né? No... Não, exato. Lá no hentai... Fala, nossa, as japonesas gemem todas iguais, então? Ou é a mesma dubladora? Ou por ser japonesas, é a mesma pessoa. É. São clones. E aí? Tem uma história muito mais profunda do Rio. Caralho, se for clones, fica bom. Olha lá. Já gostou. Não, quem gosta, gostou. Marimá, costelita soy, con mis abuelos crecí yo, en un lindo y cálido mar, que todito me dio, cuando al amor me llevó. ¡Au! O nerd de hoje é o cara rico de amanhã, o nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. Hoje é o bom marido de amanhã. Garota escolha já ser o nerd. Enquanto o bonitão está pegando você, o nerd está criando um software no PC. Enquanto o sarado malha na academia, o nerd está lendo as notícias do dia. Enquanto o bonitão está na balada digitando, o nerd com certeza está em casa estudando. hoje é o bom marido de amanhã. Garota escolha já ser hoje. Uma coisa que vai parecer que eu tô pegando no pé, não, mas o cara que quer ser nerd tem que ser certo, né, porra? Não é pra ser qualquer um, não. Sim. O cara, por exemplo, não importa o filme, não importa o contexto, o cara tem que ser altamente declarado fã do Christopher Nolan. Cara. Ah, no, qualquer, não, não. Qualquer filme. Faz sentido, faz filme sentido. Do Christopher Nolan. Puta, cara, tá aqui, pariu. Já é previamente foda. Não, o cara é diz, não, nem assisti trailer. Ah, tá. ele publica uma imagem e fala: eu achei muito foda essa imagem. Exato, cara. É do Nolan esse filme? Então porra. É foda. Ô, mão da é porra. Foda. Por quê? Porque sabe que vai ter um Inception ali, um plot twist. No final ninguém vai entender porra nenhuma do filme. Não sabe se o Batman tá vivo ou se tá morto. Não sabe o que é aquela merda de peão rodando. Não sabe nada do filme. Só que como você não quer alegar sua ignorância, você tem que o quê? Automaticamente... acha foda. Sim, sim. Interessante. Inclusive tem aquele barulho ensurdecedor que aparece em todo filme dele, que é... é aquele apito de navio, eu não sei que porra é aquilo, mano. Puta não, que pariu, mano. Não, peraí. Não. É, uma... é foda. Não, é foda. Eu porque, não sei. Porque é do... eu não tô falando que é ruim. Eu não sei, mas é foda. Olha o medo do cara. Não, mas eu não tô falando que é ruim. Não quero rasgar minha carteirinha aqui, por favor. Mas não. O Thiago, ele agora, ele falou o que era, mas sem falar o que era. Porque ele falou, é um apito de navio. Tem o Nolan, né? É meio Nolan. É um apito de navio, mas eu não sei o que é. Exato. É um apito de navio. Não, cara. Você não sabe pra quê. Não. Exatamente. Ah, tá. Não, mas exato. É um apito de navio ou é um apito de navio do futuro? Mas será que esse navio tá indo ou tá voltando? Você entende a complexidade? Você percebe, cara? É Nolan, o cara foda, é gênio, o cara foda. Não faz à toa, não, cara. O cara não coloca um Batman ali que quebrou a coluna voltando a andar, não, cara. O cara não faz isso, não, pô. Com certeza. Parece que ele fez. Não, deve ter sido outro cara. É, certeza. Eu acho. O Benny, ele com a capacidade de fluência, falando com uma máscara de masoquista na cara, né? Ai, masculino. Bela imitação do Karnal. Ficou bom. Eu achei que era o Scooby-Doo. Porque quem dubla o Scooby-Doo é o Karnal. Inception! Se você é um jovem nerd, porra, você tem que bater masturbação pra todos os filmes do Nolan, porra. Sem assistir. Não vai achar amnésia um filme chato, não, cara. É do Nolan. Eu sou fã de amnésia. O que que acontece é, porra, você tem que achar filmes do Tarantino cult também. Boa. Você tem que achar erudito, você tem que achar intelectual, quando na verdade o Tarantino faz filmes pro povão. Eu ia falar, mas é cult? É, o Tarantino faz filme pro povão, bicho. É tiro, sangue. É tiro, sangue, porrada e bomba, irmão. Se o Tarantino fizesse filme cult, você pegava o Bastardos Inglórios, o cara não ia fazer Hitler morrendo de qualquer jeito. Exato. O cara ia fazer toda uma preparação histórica, igual foi a verdade, documentário de 4 horas ali, o último dia, pá, a última ceia de Hitler, uns negócios assim. Entendeu? Não, Tarantino não tá nem aí, ele quer filme pro povão. O povão nem sabe como Hitler morreu, fala, ah, morre de bomba esse filho da puta. O Tarantino coloca o chefe da máfia sendo currado numa loja de arma. Exato. É isso que ele faz. Tá aqui, pariu. É isso que o povo quer ver, bicho. Caralho. É isso, cara. O cara pega uma faca, o que que tem de cult e... Encurrar alguém numa loja de armas. E pegar uma espada samurai e cortar o braço de 89 japoneses. Cara, não tem nada de cult. Você assiste isso feito por um japonês, os caras falam, nossa, que brega. E não tem hentai, né? Os caras veem isso e falam, nossa, quanto sangue isso daí, como que chama isso daí? Os caras falam, negão, como que... Esses filmes trash. Isso daí é filme trash. Boa, negão. Essa quantidade de sangue. Pessoa arrancando o olho do outro não, com a mão. Mas peraí, Douglas. Foi o Tarantino que fez. Ah, mas aí é cool. Mesmo se você acha trash, ele colocar uma fala assim, pá. 6 meses depois. 6 meses depois. Você fala, porra, isso é trash. Mas se é Tarantino, é cult, porra. Então você tem que achar Tarantino cult, por mais que ele faça filmes pro povão. Exatamente. E não falar que ele parece Samuel Rosa. Não. Porque senão você vai ter que pagar R$500 para ver um filme. Um filme do Tarantino por R$500. Negão, o que mais você trouxe aí? Um Jovem Nerd? Eu estou aqui com o capítulo 42. Opa! O mesmo que eu tô aberto. Dá até pra gente acompanhar aqui. Que bom, viu? Jogos eletrônicos. Jogos eletrônicos. Se você é um velho nerd, o antigo nerd, aquele raiz... Dá um exemplo. Nerdão raiz. Dá um exemplo. Deixa eu ver um exemplo aqui. Bill Gates. Oh. Porra. Caralho. Bom exemplo. É. Bill Gates. Foi longe, hein? Foi longe. Bill Gates, esperamos você aqui. O Bill Gates, pra ser considerado do mundo nerd dos videogames, o que, que ele tinha que fazer? Pegar todas as fitas do Atari, zerar. Ele tinha que jogar bem, tinha que fazer mais pontos que todo mundo. Ia lá no fliperama. Você ia lá no fliperama jogando aquele Spacer lá. Space Invaders. O Invasão, né? Que era aqui. Tinha que estar lá, pegar. Que era Bill Gates. Não, em primeiro lugar. É porque só tinha quatro letras. Isso. E se ele colocasse Bill, podia ser qualquer um. Exatamente. O Bill Cosby podia falar que era ele. Bill lá. Clinton. Ou o Tarantino, né? Ou o Samuel Rosa pedindo que era Tarantino. A culpa o Tarantino. Mas daí tinha que gastar quintas fichas. Exato. Então, pro velho nerd, ele tinha que ser bom. E tinha que ser muito bom. E era bom. Caro, você tinha que despender caro, ali fichas e fichas e aguentar a pressão, porque você tava no fliperama, aquela torcida torcendo pra você perder. Falando o que fazer. Exato, pra perder. Os técnicos, né? Porque tinha lá os nerds atrás, né, que não sabem jogar, mas sabem como jogar. Pitacar. Exato. Que dá pitaco pra quem não entendeu. Bill Gates, como empreendedor, falou: puta, vou fundar a Microsoft. Ele falou puta. Assim eu vou poder jogar em paz. Ele tava comendo uma mina. Ah, falou com ela, né? Ela ali tava do lado dele. Ele chamava de esposa. Daí falou, puta. Na intimidade. Na verdade, ele não queria dar nome aos bois, né? Mas era um hentai. Não queria dar nome aos povos. Então, o velho nerd tinha que ser empreendedor, criar empresa. Gastar dinheiro, tal. Mas ele fez isso, ele criou a empresa. Desculpa, eu não acompanhei aí. Ele fundou a empresa só pra ser um nerd? Eu não entendi. Isso. Tá. Pra poder financiar os seus experimentos. Ah, né? Sim. Entendi. Entendeu? Não, seus gastos com fliperama. Exato. Tá. Mas, graças à evolução humana, sim, você não precisa mais ser bom em jogos. O que, que você faz agora? Assiste stream, cara. Ah! Você assiste o cara bom jogando. Você não boa. E muitas vezes o cara bom jogando não é bom. Mas aí é até melhor, porque você, como jovem nerd, que não sabe jogar, mas sabe como jogar. Então você já, e no stream dá lá pra você comentando. Você faz um review, isso, né? Faz farmer. Upa, upa. Seu merda. Mas o cara também pode roubar. Porque como assim? O mundo... Não. Pera aí. O mundo tem roubo. Não pode roubar, ué. No mundo tem roubos, cara. Não, no mundo tem roubo. Ele pode ver um... No mundo das streams tem roubos. Não é possível. Tem roubo. Pode. A violência já chegou nas streams, Wesley? Explica. Caralho, então. Ele pode pegar... Denúncia. Vai. Denúncia. Vai. Eles só roubam em Bitcoin. Claro. É mais caro. Claro. Mas o Wesley Zop, ele tem o furo. O furo. Vai falar que é o furo, não. Não vai falar. Diria que é um furo pesado de 30 quilos. Não vá falar. Vai dar um furo aqui. Não vá falar do meu furo, que tá saindo bigato. Eu já falei que eu tô tratando e que não era pra você falar no ar. Eu já tinha pedido isso. Vai dar um furo. Ai, jornalístico, caralho. Eu quis dizer. Ah, era isso que eu tava falando mesmo. Ah, vai. Então, o cara pode muito bem pegar um vídeo de um cara que joga bem e falar que ele tá jogando ali na hora. Isso é um roubo, não? Não, roubo, não é roubo. Não, é roubo, é roubo. É roubo, é roubo ou é uma leve trapaça válida? Vou abrir minha stream amanhã. É, exato. Boa. Não, mas eu quero dizer, o cara pode, ele não sabe jogar, mas isso. Pros outros, tá vendo questão, que achando que ele sabe. É, a questão é, mas ele, o jovem nerd não tá naquele jogador, você tá no assistidor. Entendeu? Ah, isso, como sim, assistidor. Sim, é. Ah, ah, mas, é. Porque mas o jogador não necessariamente o jogador é nerd. Não necessariamente gosta daquele jogo, porque o jogador hoje é uma profissão. Sim. Ah, mas sim, esse sim. Cara faz stream, o cara joga lá, faz stream de LOLzinho. Ah, é, um exemplo aí, homem bolinho. É, exato. E ganha 30 mil por mês, alguns. Exato. Exato, então às vezes o cara joga porque dá audiência. Tem caras e caras que jogam Minecraft, não gostam, mas jogam porque dá audiência, pô. Pior que é. E eu nem tem razão. Eu nunca consegui ver um objetivo naquele jogo ali. Mas Minecraft não tem. Acho que não tem. Não tem. Mas tem muito cara que faz um stream lá. Ah, mas ele é tipo o cara que analisa trailer de filme. É. Porque ele vira pra você e fala assim, ó, puta, mas cheguei num... Vou matar um grifo aqui. Você, ó, você dá duas espadadas, rola pra direita, dá três espadadas, usa... Porra, se você só atacar a merda do grifo, ele morre. Você não precisa fazer aquilo que ele tá caralho. Fazendo. Mas tem que dar aquela pintura pra Exato. Entendeu? Parece que tem que florear o negócio. É uma arte. Um desafio maior, mais espectador, né? Dá um... Você chutar de bico pro gol, ou você driblar o goleiro e fazer gol... Então o cara chegou no nível do cara fazer um trailer do jogo, né? É. Porque daí o cara que vai assistir, ele vai analisar aquilo. Cara, já que fugimos totalmente do assunto aqui, uma coisa que é incomum no Chorume, é quase raro isso acontecer, mas tem aquelas pessoas, cara, que o cara começa a jogar Minecraft e daí ele faz as streams, o cara inventa histórias pro bonequinho dele com roteiros e o cara faz episódios e temporadas. Caralho. Cara, é como se ele tratasse uma série, cara. E o negócio é louco, cara. É um mundo bizarro esse que estamos vivendo. Cara, eu imagino uma coisa muito louca. Um episódio de Minecraft, uma história, é dirigido pelo Nolan. Não fale mais nada, é foda. É foda. E sendo um hentai ainda. E a cada bombada naquele hentai... É isso aí. Então, resumindo, Bill Gates não faz streaming, é isso? Ele é o nerd raiz. Né? Essa é a moral da história. Essa é a moral da história. Ele é o pai desses nerds, vamos dizer assim, né? Ou você faz stream ou você é bilionário. Você escolhe. Boa. Peraí, é fácil essa escolha, hein? Essa escolha tá bem fácil. Não tanto, você já foi streamer. Mas ele não é legal, cara. Ele não é bilionário, ele é bilionário. Nossa, ele tá impulsando, tá voando baixo. Mano! É cada forçada que o bicho vem tirando. Caralho, mano. Ai, me arrependo de ter chamado esse tema. Ai, meu útero. Thiago Souza, o que mais você trouxe aí? Cara, que não pode faltar pro jovem nerd. Claro, claro. Eu vou tirar da minha própria experiência como um jovem nerd. Um jovem nerd, né? Um jovem nerd meio velho também, não sei. Eu sou publicitário, trabalho em agência de publicidade, obviamente, e... Não é óbvio. Ah, é, depende. Se você podia ser camelô. Podia. Exato. Verdade, verdade. E lá tem muitos nerds, é um reduto de nerds, se você vê assim, principalmente na parte de criação. Jovens. Jovens nerds. Velhos. Velhos, alguns. Bill Gates, o Steve Jebas lá, cara, nerd e publicitário ainda, né, que quer ser descolado, enfim, pra se destacar, camisa duas xadrez. Coisas, camisa xadrez, aquele óculos gigantão, além de ele querer parecer mais cult, ele gosta de memes, uma coisa de nerd, e de gadgets, né. Então, tipo, ele sempre tá antenado nessas coisas de tecnologia, sei lá. Cara, imagina um aplicativo que você possa subir sua rola quando você não tiver afim. Você, pô, opa, pra dar um... Chama RedTubes. Porra, caralho. Não que eu precise, mas tem. Anota aí. Não, vê se domina esse... E tem aplicativo de tudo, inclusive, né? Tem aplicativo, sei lá... Se alguém pode me ajudar aí. Tem, tem de corrida? Cara, tem. Quanto, tem de corrida. Quantos quilômetros o cara correu? Sim. Queimar o torso. Tem de trânsito. Tem de trânsito também? Tem. Tem de trânsito. Tem de qual traveco combina com o seu Iveco. Exatamente. É desenvolvido pela Iveco. Então o cara ali, ele vive a vida dele medida por gadgets. Exatamente, aplicativos. Então, por que, né? Pra que você fazer tudo de forma manual? Enfim, você tem tudo na palma da mão, cara. Né? Você tem que mostrar que você é um cara coisas prático. Coisas que facilitam, né? Exatamente. Agenda ali no celular. Exato. Aquele aplicativo que merece estar calibrado o seu pneu, que você põe o carro em cima do celular. esse é ótimo. Mas sempre parece que tá descalibrado, né? Quando você... É que desliga, né? Desliga o celular. É estranho. Né? Não, e fica meio penso, cara. Fica penso. É. E outra, cara, memes, cara. Hoje o jovem nerd, ele se identifica muito com piada interna de memes, tá ligado? E cara, é a concepção nova do meme. Que é o meme de agora, não é o meme de 2 meses atrás. Exato. Eu posso falar pros meus netos que eu vi a criação dos memes. Quando começou meme era uma imagem. Sim. Meme era uma coisa rápida ali na sua cara, pá, o Chapolin. Uma legenda. Uma Chapolin legenda. Sincero. Era um cachorro triste escrito cu. Tá? É quase uma propaganda da Jequiti, tá ligado? É. Pá. É, era um meme. Pô, era rápido, fácil, não precisava pensar muito, vamos dizer assim. Sim. Depois evoluíram pra GIFs. Nossa. Então começou lá, Gretchen's. Oh. É, coisas de movimento, pênis balançando, sim. Tetas. Pequenas cenas de filme. Pequenas cenas inclusive, de filme. John Travolta perdido. John Travolta perdido. Feita por quem? Por John Travolta. Sim, por isso sim. O nome. Mas, e por Tarantino. E por um Tarantino. Exatamente. Exato. Um GIF cult. Mas talvez quem editou só aquele pedaço ali do filme foi o... Sérgio Reis. Ele que toca o berrante. Daí... É o berrante. Não é o navio. Nolan e Sérgio Reis. Sérgio Reis é o cara cult do sertanejo. Talvez Nolan seja o menino da porteira. Porque ele pede pra tocar o berrante. Gênio. Eu venho vindo de uma querência distante, sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem no passo lento porque ninguém me espera. Tocando a boiada, então, os memes eram imagens, GIFs, e hoje os memes são vídeos, cara. Vídeos completos e complexos de 3, 5... Com roteiro! 10 minutos, cara. Você viu esse meme aqui? Então, o cara me mandou um vídeo de 10 minutos. Pô, meme, né? É, um meme. Eu falei, mas isso é um meme? Eu pensei, pô, os caras... Você quer um curta-metragem, os caras, né? Falando coisas, um texto complexo de tipo... Ah, meu cachorrinho morreu, mãe. Respeita, mãe! Mataram o magrelinho! Então, cara. E depois isso vira piada interna, isso, né? Vira você vira piada no escritório, interna. Não sei o que lá, respeita o magrelinho. É igual. Caiu um forninho, Giovana, sei lá que porra. Essa era um vídeo de um forninho caindo numa menina, cara, ela segurando. Era um vídeo, cara. Já acabou, Jéssica. Era mó briga, tudo, a menina espancada, cara, e depois já acabou, Jéssica. Então, virou um negócio. Daqui a pouco, cara, o Oscar vai ser dado para o melhor meme. Sim! E daí vai ser um filme de 2 horas. Com crítica no YouTube. Tarantino. E com trailer. Tarantino. Melhor meme vai para Tarantino. Daí, caralho! Aí só mostra lá de outra volta, perdidão, pá. Vai 2 horas ali. Mas qual o filme? Pulp Fanfiction. Muito bom. De outra volta no meio dos... Polvo lá, no chroma key, ele e o polvo. Ele e a mocinha do Pulp Fiction, que não transaram. Todo mundo acha que os caras vão transar e não transam. Mas, na verdade, ele não deixou de enfiar agulha nela. Exato. Nosso querido convidado falou de gadgets. Sim. Mas existe outra mas coisa... Mas ele falou muita merda também. Não vai por isso, não. Mas eu vou pra uma outra vertente ali que é próxima. Sim. Mas que todo nerd tem que manjar muito de configurações. Configurações. Sim, mais configurações. Sentido. Configurações de PC, de celular, né? Quais são os componentes? Ah, não, mas isso aqui vai bem com aquilo ali, entendeu? O cara tem que manjar das coisas. Configurações. Não configurações. Porque, ser... assim, o cara vai falar assim, ah, você tem um PC? Daí o cara fala assim, não, eu tenho um tal modelo de tal versão. Ele vai falar aquilo. Se você não manjar daquilo, você não consegue conversar com ele. Entendeu? É até melhor que você não converse. Ele fala em números de séries. Mas parece que eu não tô antenado nisso aí. GeForce, Dragonfly, Egg, Bitcoin. O cara falou assim, não, mas isso aqui, esse PC aqui não tem Intel, tem AMD. Você falou, nossa, que merda. É. Nossa, parece que alguém cometeu um atentado. Só que pra gente... Tanto faz. Exato, eu só vou abrir o Word. Vou abrir o Word e atualizar o Facebook. Exato. É isso que eu vou fazer. Só que, tem um adendo aí, fica bravo quando alguém vai perguntar de configurações pra ele. É. Se a tia pergunta assim, você pode configurar meu celular? O cara já fica puto. Não. Porque todo mundo tem que saber de configurações. Então por que tem esse celular? É, né? Você não sabe mexer. Porque não comprou um A3X4205. Hein? Exato. Teve que comprar o 4X02 3 Plus. Exato. Se você quer o Plus e não sabe mexer, então por que compra, velho do caralho? Apesar da tia... Só tá pedindo ali pra discar pro médico. Pro médico de prótese de mão. Né? Ai, caralho. Oh, e você, Wesley Zop, o que mais você trouxe aí? O que o manual do Jovem Nerd? Não, o que não pode faltar pro manual do Jovem Nerd? O que não pode faltar no manual é o seguinte, todo nerd mesmo, aquele que sabe que é nerd, que sabe o lugar dele na sociedade, que é fora da sociedade, né, no caso, que é dentro do quarto dele. Ele sabe o lugar dele. Ele sabe. Ele sabe. Qual é o apelido que combina com esse cara? Puta. É Binho. É o Binho. Não, pode perceber, todo nerd tem um apelido. Não. Combina com o Binho. Não. Mas vou explicar. Que isso, na verdade, toda classe, todo mundo já teve um Binho na sua classe, que é o cara que apanhava. Então, mas hoje em dia, o pessoal quer ser o Binho porque é legal ser nerd. Hoje em dia é legal. Hoje em dia é legal. Eu vi esses dias. É porque o nerd antes estava dentro do seu quarto. Exato. E hoje, ele está dentro do seu quarto, mas está em evidência, porque dentro do seu quarto ele pode se conectar com o mundo, cara, através das configurações das suas redes sociais. Pode ser, realmente. Entendeu? Realmente. Antes, Deus que me livre, seu Binho. Exato. Eu não quero o seu Binho. Hoje o cara quer trabalhar pro Binho, cara, daquele que ele zoava na escola. Virou rico. Agora ele quer trabalhar pra esse Binho. Hoje ele quer bater nele. Quer o pinto do Binho. Quer chupar o pinto do Binho, cara. Mas talvez ele já quisesse. Mas não tem nada a ver com posição social. Não. Mas chupar o pinto não é nem sexual, que eu tô falando. Não, é pela posição social. Será que o Bill Gates não era Binho? Aí. Pode crer. E aí? Um diminutivo, Binho, Bill. Você está querendo. Ah, saquei. E eu ainda querendo saber o que é a porra do Binho. Cara, Binho é igual Bitcoin. Não precisa de explicação. Cara, ou você sabe ou você não sabe. Binho, você é só uma analogia. É cara. Binho, é Dragonfly. Por nome complicado. MD da Intel. Entra no clima. MD da Intel. Tá entendendo ou não? Tá entendendo ou não? Você não assistiu o Nolan, cara. Jebas, cara. Jebas. Cara, tem coisa que você não vai entender. Tem coisa que não é pra entender. Cara. Ninguém pensa nisso, né, cara? Exatamente. Você acha que o cara vai contratar você que zoava o nerd? Talvez. Você, Douglas, talvez. Que batia no nerd? Comeu o cu dele na quarta série. Professor de educação física. Eu não sei, acho que ele não me contratou. Ele não vai contratar, cara. É, dívida não deveria. É de contratar. Apesar de ele ter me pago na época. Meu primeiro me trabalho me pago. Cara, só pra encerrar aqui o Jovem Nerd de hoje, aqui, o cara tem que argumentar o seguinte. assista Game of Thrones porque é realista. Puta que pariu. O cara que usar o argumento, assista Game of Thrones porque é realista, é o Jovem Nerd. É o Jovem Nerd. Cara, puta que pariu. Até agora eu achei que eu não era o Jovem Nerd. Aí, ó, eu tenho que admitir. O cara que vem me falar de dragões, o cara que vem falar... Dragonfly! Zumbis de gelo, eu falar... Incesto, incesto. Assista porque é realista, cara. É. Porra, não, idade média, se o cara tiver um dente na boca, já não é realista mais. Com mais de 30 anos. O cara passou de 25 anos, não tá tudo enrugado, velho, decrépito, então não é. Não é, eu queria fazer um adendo, sério, né? Como um bom nerd que levanta a mão quando a aula vai acabar e todo mundo fala, pô, todo mundo querendo ir embora. Filho da puta! Olha o Pinho desgraçado. Vai, Pinho, filha da vai. Eu tava aqui abaixando a calça do professor. Entendeu agora o que é o Binho, Gabriel? É isso. Então. Não, mas a questão é que ele deu um nome pro Jovem Nerd. O Jovem Nerd é o Jovem Nerd. Não é o manual do Jovem Binho. O cara não quer seguir a pauta. Mas eu, pra finalizar, acho que pra contextuar tudo, o Jovem Nerd ele é um fanboy. E eu posso falar aqui agora de peito aberto que eu sou um fanboy de vocês, cara. Puta que pariu. Sério. Eu sou um fanboy. Tanto que eu tô até nervoso, eu gaguejei aqui. Coloca essa camiseta de professor de educação física. Verdade, eu posso também, mas vê se for teu joelho. Eu sigo colocando essa máscara toda manhã. Eu sofro com o penteado escroto da sua irmã. No que eu tenho as mães ou próteses, você não pode me deixar tão infeliz. Ver você no lado negro é o que eu sempre quis. Eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai. Chegamos ao fim de mais um episódio aí, um episódio jovem, um episódio nerd e, por que não dizer, um episódio que tentou ler aqui ó, algumas páginas do Manual do Jovem Nerd. Então esse é o momento que você, Thiago Cido, Thiago Souza, dá o seu tchau. Fiquei com essa. Um belo tchau. Um belo tchau. Acho que foi o último tchau que os ouvintes vão ouvir. Enquanto vai ficar tudo surdo. Anderson Negão, seu tchau. Falou, negrada! Gabriel Asbar, nossas redes sociais e a nossa lojinha de camisetas, por favor. As redes sociais, então, temos Facebook e Instagram, que é o Lixo do Lixo. Twitter, arroba Necta do Lixo. E pra você que quer comprar camisetinhas e sair por aí berrando igual o Sérgio Reis nos filmes do Nolan. Aceita em Bitcoin? E ser mais cult que o Quentin Tarantino, entre lá no www.chorume.com.br/lojinha, escolha um dos quatro modelos que custam apenas R$39,90 cada, mais frete. Não é em Bitcoin. Não é em Bitcoin. É em reais. É em reais mesmo. E queria deixar meu tchau aí pro Binho. É aquele cara que a gente falou que ia chamar Jovem Nerd, verdade. Wesley Zop, nossos demais contatos e o seu tchau. Temos o e-mail autocríticas@chorume.com.br. Tem o WhatsApp, que é o DDD19 99495-5485. Tem um grupo no Telegram, que é Ouvintes Lameruxos, igual o grupo do Facebook, Ouvintes Lameruxos. E tchau. Obrigado, ouvinte, por ter ouvido até aqui. Que você tenha uma excelente semana. Até o próximo episódio. Tchau!